Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Energia. Energia. Energia 97. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento do Grupo S, um nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Boa tarde. E aí? Beleza? Ah, chegamos aí. Estamos aí. Tudo em paz? Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Estamos aí, estamos chegando, né? Tudo certo, hein, Porto? Senti falta de você ontem. Eu estava muito constipado, ainda bem que eu voz aí tá melhor? É, na freguesia do UOL agora o surto é de dengue, mas na minha casa não é dengue. Ah, cuidado, não, você não pegou dengue, né? Não, não, não, só gripe. Está constipado. Sua casa é dengue, né? O Domênico tira todo esse muco que tá com você. É, não! Ele enxuga o nariz, não é? Não, muito pelo contrário, também tome assim. Ah, meu irmão. E ontem, moto, eu também não consegui. Nojento! Além da gripe, eu tive um quadro de enxaqueca. É ruim, irmão, até. Enxaqueca. Como é ruim, velho. Eu tenho enxaqueca. Olha, enxaqueca eu não tenho. Mas quem tem? Seu a, minha, a minha, pra mim, é luz. Não posso luz, cheiro. Luz, cheiro. Cheiro e barulho. Barulho. Cheiro do quê? Barulho. Cheiro do quê? Perfume. Vocês não têm conta pra pagar, velho. Pobre não tem. Pobre não tem tempo de ter enxaqueca, não, Domênico. Você tem toda a razão. Ô, Domênico. Tem toda a razão. Ô, Domênico, mas tá viadagem aqui, velho. Eu já tive esse tipo de coisa. Esse negócio é o seguinte, chega lá no caixa. Domênico, chega lá na caixa lá com o boleto pra vencer. Fala, não vou pagar hoje, viu, moça? Que eu tô com enxaqueca. Vai nessa. Ah, vai chupar um prego, rapaz. Eu pago todos os anos. Tem toda a razão. Toda a razão. Ai, ai, ai. Queria ver se tivesse conta pra pagar, viu, velho? Mano, você tem toda a razão. Toda a razão. Uma coisa. Menino vitaminado. O Mano e o Domênico estão agindo de uma maneira. Entenda o que eu vou dizer. De uma maneira ignorante. Não, é, pelo contrário. É um lixo. Verdadeiro. É um lixo, é isso. Enxaqueca é uma doença. Minha mãe tem. Que perturba o ser humano, que o cara quer morrer. Ó, deixa eu te falar, velho. Você assistiu Breaking Bad? E tem nego que não encontra cura. Você assistiu Breaking Bad, velho? Hein? Você assistiu Breaking Bad? O cara tem um câncer terminal no pulmão e sai lá pra fazer droga. Metanfetamina no meio do deserto pra ajudar a família. Isso numa série, aí você vem com frescurinha, Domênico Gato. Ai, ai, ai, não vou trabalhar porque eu tô com dor de cabeça, mano. Mas o mano, de novo tem razão. Veja você. Ó, bacana. Olha, mano, tem razão em total. É, Domênico, só zora, mano. Você pode ver as coisas que ele compara tudo, ó, na TV. Gente, na TV, mano, ali é um capítulo da vida real. É, sim. Por mais que eu tenha que respeitar essas opiniões, mas são de uma brutalidade. Brutalidade, é verdade. Vamos falar verdade. É verdade. É uma idiotice, né? Eu sei que a verdade às vezes dói. Dói é a verdade. É que o Sombra é muito... O Sombra, ele se comove muito fácil, Domênico. Se comove sim. Se comove muito fácil. Muito fácil. Amanhã os caras vão falar, não vim trabalhar, velho, porque tinha um gatinho na árvore, eu tive que ajudar a resgatar. Outra, beleza. Outra coisa que o Sombra tem, minha mulher tem também. Não. Labirintite, conta pra ele aí. Minha mulher tem, o Sombra também tem. Labirintite, cara, não consegue nem andar, velho. Mas peraí, tua mulher dirige trator, velho? Minha mulher não. Tua mulher anda em andaime, velho? O Sombra também não. Tá trabalhar sentado, vai trabalhar com labirintite, velho. Tá sentado. O cara é louco, irmão. Eu não tenho, ela tem, eu não consigo nem andar, velho. Tá zora, mano. Sim, olha, mano, o Portugal, labirintite é muito ruim. É ruim, mas enxaqueca pior. Mas olha, enxaqueca tem uns níveis que o cara quer morrer, mano. Pra mim, eu não aguento ver claridade. Hã? Claridade. Pra mim, claridade. Claridade, cheiro eu já vomitei. E nego toma lá, o cheiro eu já vomitei. E nada. Cheiro eu já vomitei por causa disso. E nada. Faz exame, faz aquilo e não encontra nada. Tem um remédio chamado Hormigrenha, muito tempo atrás. Minha mãe tomou muito isso aí, Hormigrenha. É, um azulzinho. 500 mg. É, ferrado. Quando eu era adolescente. Nossa, mas eu não tenho mais. Tomo de 500, eu não vou falar nenhum. Eu tenho mais enxaqueca recentemente. É uma crise a cada ano, assim. Mas quando eu era adolescente... Tomara e peço que jamais o Domênico, a família dele, os filhos, aqueles que vierem a compor a família, tenha enxaqueca. Jamais. Ah, mas eu não tô desejando mal a ninguém. Não, ele não ouviu falar que tô dizendo mal. Só tá dizendo que nós, é tudo frescura. O mano falou uma outra coisa. Falou que é frescura. Outra coisa. Falou que é viadagem, mano. Outra coisa. Falou que é frescura. Ei, Domênico. Chega na frente do... Chega no guichê do caixa, fala pra caixa, ó, não vou pagar minha fatura do cartão, hoje que eu tô com enxaqueca, velho. Ah, não, mas não tem, não. Os caras não têm sensibilidade, Brasil. Na boa, se o cara tiver com uma baita de uma enxaqueca... Ele nem vai no realmente, banco. Ele nem vai no ele banco. Ele não sai nem do quarto, nem liga o computador. Eu não durmo nesse barulho, não, velho. O cara não vai querer ligar nem o computador. Lógico. Mano, não é coisa de não querer sair nem do quarto, nem ouvir uma luz. Eu tô resfriado hoje, meu. Ih, putz, mais um doente. Tô resfriado hoje. Oi, calção, você tá resfriado, calção? Eu tô. Por quê? Não, deixa pra lá. Foi aonde? Eu entendi, já. Atim. Foi espiado, é verdade. Peguei na pra... Opa. Bento. Tô aqui. Vamos às manchetes? Bora. Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Corinthians, mano, quem tá indo lá? Vocês não deixam os caras. Não, mas o Tite fez a parte dele, colocou o time B, velho. Hein, mano. Pô, roubaram tá o ponto indo... da Lusa, mano. Roubaram não, o Tite fez a parte dele. Sacanagem. Mais que isso, só se desse W.O., colocou o time inteiro reserva, velho. Então, devia ter dado, coitado. Ô, mano, mas aí pintou na frente da Portuguesa, sabe quem, professor? O que é que pintou? O Lionel Marlos, velho. Lionel Marlos, velho. Marlos não, Malcom. Lionel Malcom. Marlos é o... Marlos é aquele que tá no... Não, é aquele que tá jogando no Shakhtar. É. O Lionel Malcom, velho, esse moleque aí, eu vou falar real pra você, velho. Esse moleque não vai ficar no Brasil muito tempo, não. Pena que o Corinthians não vai ganhar muito, né, mano? O cara deitou o cabelo, velho. Como não vai ganhar nada? Vai ganhar o teu botão, velho. Não. Só. O Corinthians tem 30% do passe do Malcom. Tem? Então, tem. Ainda só. Tem 30? Tem. Já não reduziu, não? Ué. Viu? Não sei, não. Ô mano, tem só sim. Uma coisa. Eu ajudei tanto a Portuguesa. Eu ajudei tanto a Portuguesa que eu liguei pro Gilson Kleer e falei, tu escala hoje pra mim. Não, mas é verdade, Bento. Tá, vamos lá. Quem não tá, né? Foi como você falou aí. Quem tá indo ver o jogo do Corinthians, esse time reserva pra ver o Wagner Love, tá vendo o Malcom. Né, já é a quarta vez que o moleque brilha. Sim. Né, ontem, dois belos gols, primeiro de cabeça, o segundo um sem pulo lá. Né, e belas aí, jogadas do Danilo, velho. Esse Danilo é um monstro, cara. E amanhã tem jogo novamente, hein? O Corinthians joga de novo amanhã. Bento, o negócio é o seguinte, com relação aí por partes. Esse jogo contra a Portuguesa. A gente tem que colocar aqui, tá certo? De forma, eu acho que... É até complicado achar um adjetivo pra conseguir qualificar o trabalho do Tite. O Tite é um cara fantástico. O time do Corinthians, mesmo tendo pegado a Portuguesa, é um time com toque envolvente, independentemente do time que jogue, tá certo? O time do Corinthians ontem jogou com o time B, era o time reserva, tá certo? O Corinthians ele não tinha titulares em campo. Bruno Henrique é um cara que vira e mexe, aí alternava a titularidade aí, mas aí depois que se lesionou, não teve mais como jogar. O Danilo é um cara que vira e mexe, tem atuado como titular, mas também hoje é banco do Corinthians. Quando todo mundo tiver apto a jogar, o Danilo é uma opção de banco. Mas querendo ou não, quando o Corinthians ele tem um padrão, independente se é o time A, B ou C ou D, todos os jogadores respeitam. O time do Corinthians com um toque envolvente, o time do Corinthians indo pra cima, esse Malcom aí, o moleque aí tem muita qualidade, tá ligado? Não é que joga bola mesmo, Bento, não é que ele passa a mão na cabeça não. Não é mesmo. É um moleque que é bom de bola e hoje é a terceira opção. É a terceira opção. O titular hoje é o Sheik, tá certo? O reserva imediato do Sheik é o Mendonça. Passou a ser o Mendonça. O Malcom hoje, ele é a terceira opção, é a reserva do Mendonça. É um moleque que joga muita bola. Pega lá o Wagner Love, mesmo não tendo feito gol ainda, ele chutou uma bola na trave ontem, o goleiro da Portuguesa também fez uma boa defesa no outro chute do Love, mas é um cara que mais cedo ou mais tarde vai conseguir engrenar. O que tá faltando pro Love é ritmo de jogo. Ele já tá readquirindo aquele timing que ele tinha aí em outros times. Acho que o Wagner Love é um cara que quando encaixar, não vou dizer que tá no mesmo patamar do Guerreiro, mas pelo time do Corinthians, no contexto que ele tá inserido, o Wagner Love vai fazer tanto sucesso quanto. Hoje o Guerreiro, tudo bem, é um cara incomparável no futebol brasileiro, é o melhor centroavante em atividade no país, concordo, também acho. Mas nesse contexto que o Corinthians tem hoje, tá certo? Todos os jogadores ali, se você puser uma peça, que às vezes não é tão boa quanto a titular, mas um cara médio, Domênico Gato, nesse time vai jogar bola, porque o time tá redondo, tá encaixado. Tá, né? Verdade, tá encaixado. Verdade. Então quando eu falo aqui que o Corinthians, se te colocasse time B pra disputar o brasileiro, seria a vice, porque o titular seria o campeão, eu não tô exagerando não, esse time do Corinthians aí tá redondo, velho. Ô, mano, por motivos... E méritos do Tite, viu, Portugal? Por motivos óbvios, eu não vi o jogo, vi hoje pela manhã os melhores momentos. Eu vi os comentários de alguns amigos que cobrem a Portuguesa. E vou te falar, seu Vento, do time reserva da Portuguesa, os 11 seriam do Corinthians, os 11 seriam titulares da Portuguesa. Ah, mas não tem a dúvida. Do time reserva do Corinthians, vou repetir a frase, os 11 seriam titulares da Portuguesa. Mas aí é isso. Tem dúvida. Nos melhores momentos, Domingo, só deu Corinthians. A Portuguesa medrosa, pra variar, não consegue dar um chute no gol. E vou te falar, hein? Vai cair no Campeonato Paulista. Não, não vai cair. Vai, vê a tabela aí. Vai cair. Não vai cair. Tá com um presidente novo, eu não conheço o presidente. Não. Qual é o nome dele? Não conheço. Mas, se o presidente não vai cair. Quem assume é o vice. E... Na Portuguesa nem sempre é assim, Sombra. Foi tomado a coisa, foi feito lá um combinado, foi eleito um presidente. Daqui a pouco alguém deve me mandar o nome dele aí. É esse que pega, hein? Mas não vai cair. Na Portuguesa é uma pergunta. Não, mas por exemplo, se a Dilma renuncia, é o Michel Temer que assume. Isto é bom ou é ruim? Ruim. Nossa. Não. Eu tô, tô brincando. Como não muda nada. Não mas... deixaria o meu cachorro pra nenhum dos dois. Ó, relembrando aqui. E trata o agente como cachorro. As próximas partidas do Corinthians, se bem. Como o meu, a gente tava bem tratado. É verdade. O Corinthians ele joga amanhã novamente contra a Penapolense, tá certo? Ele vai pra Bragança aí no dia 29. Dia 29 é domingo, possivelmente deve ser o jogo da TV. E é um time horrível, Bragança. E depois no dia 1º, tá certo? Na quarta-feira, ele vai pegar o Danúbio jogando aqui em São Paulo. Que é outro time horrível. É a saga. O Danúbio se disputa o Paulista, disputa para não ganhar. O Danúbio pode pôr mal com o Wagner Love no ataque e resolve. Ah, não, mas é bom fazer saldo de gols, porque possivelmente o Boca, pela pontuação, né, pelo que se entende aí do grupo do Boca, que é ridículo. Sim. Se a rádio puser um time aí pra disputar Libertadores, é capaz de se classificar ainda no grupo do Boca, que é tosco demais. Então, possivelmente, por ter um grupo muito fraco, o Boca deve ser o melhor primeiro colocado da Libertadores. E o Corinthians possivelmente será o segundo. E chama tem que fazer saldo. Chamou atenção hoje, uma coisa que já vinha sendo falada aqui, né? O jornalista Ricardo Perrone do UOL, ele publicou no blog dele que estariam jogadores do Corinthians bravos com a possibilidade do Corinthians fazer um empréstimo bancário para poder pagar, para poder contratar o Guerreiro. Informação essa que a diretoria do Corinthians já desmentiu e existe a possibilidade do Corinthians pegar um empréstimo sim, mas para quitar os débitos com os jogadores e não com o Guerreiro. Aí, falou aí a voz oficial do clube. Não, a voz oficial não, é a nota oficial do clube. O Corinthians já desmentiu a informação. Porta-nota. Não é, se vocês lerem, é porque muitas vezes... Não li, posso falar, não, mas... calma. Quando dá-se uma notícia, tá certo? Se em dá qualquer fonte. Veículo... O Sombra citou, foi o cara. A diretoria do Corinthians aí já em seguida desmentiu a notícia. Já um tempo atrás, mano. Atrás de parceiros pra tentar, olhar uma notícia há um tempo atrás, que ia ser um parceiros pra tentar renovar com o Guerreiro. Que tipo de parceiro? Banco, empresários? Não sei. Mas a diretoria do Corinthians já desmentiu e colocou como prioridade quitar os débitos aí dos atletas que ali estão, e não do Guerreiro. você pega o Mota, tem vários parceiros e não necessariamente são bancos. Exatamente. Né? Mas eles ajudam bastante. Ele lucra com todos. Lógico. Mas eles ajudam. E eles têm o que em troca teu, Mota? É. Amor, a moeda. Carinho, dedicação. A moeda. Amor, carinho, dedicação. Continuando com as manchetes Santos. Do Estádio 97. Não é, Rudy? Santos? É isso aí. E foi? Sombra, só pedir um favor aqui. Ah, que alegria, hein? Tá falando com quem? Nossa, quem tá falando com o RG via Whats, viu? Mesmo? Um recadinho pra vocês, Aida. Só pra ele sorrir nas fotos. Só isso, eu queria ouvir o RG. Ele apareceu só agora, hein, ó. RG. Ele não sorriu. Ele não sorri nas fotos, RG. É, isso só apareceu agora, engraçado. Olha daqui, ó. Quem? Você aqui, eu? Eu? Usa aí, dança. Olha por quê? Olha o Azedão. Olha por quê? Olha o Azedão, mas não apareceu só agora, engraçado. Ah, eu tava conversando sobre futebol, os corredores, né? Porque é jornalista. Jornalista, eu tava conversando com o pessoal. O Peixe que fez uma proposta de triplicar o salário do Ricardo Oliveira. E olha que coragem, hein? Até 2017. Triplica? Quanto que ele ganha hoje? Parece que é 40. 40. Qual a idade do Ricardo? Sinceramente, o cara que tinha virado mendigo, tá bom já, né? Não, 34. Foi ontem que o agente do Ricardo Oliveira teria dito que dentro do próprio clube havia um fogo amigo de pessoas que não gostariam da renovação do Ricardo Oliveira. Mas e o... aí, né? E ele quer mais. A proposta dos agentes dele é 300 mil. Ah, se ele mostrou que tá 300 bem, mil. Ele não vai querer por menos de 250, 300. Foi faca no pescoço, o Grêmio tá interessado. Ele falou que tem um monte de Palmeiras. Interessado. Começa a aparecer os invejosos, né? O Palmeiras, o Grêmio. Ah, posso falar? Eu deveria gravar aqui, beijinho no ombro. Ô, Cláudio Azedão. Oi. Cláudio Azedão, você é um cara eclético, você é um cara conhecimento, tem um conhecimento profundo de política, de economia, de história. Mas tudo. Evidente. De futebol, você sabe de tanta coisa. É jornalista, coisa. Evidente. Ele trabalha aí. Mas eu tenho notado você um tanto parcial nessa parte do futebol. A gente aprende, né, que o ser humano tem que ser homogêneo. Homogêneo. Homogêneo. Homem, por exemplo, o Mota é homogêneo. Não, eu sou homogêneo. É um sabão em pó que realiza desejos. Sou homogêneo. Ah, é, o ser humano, entendeu? Tem que lutar pela justiça, na verdade, né? É vem verdade. Um time aí, que fica tirando o jogador, agora tenta tirar. Daqui a pouco vai cantar o hino do Santos na abertura quando jogar. Ah, é? Como é que vai ser? Vai cantar como o hino do Santos? Não, eu queria cantar pra eles, beijinho no ombro, entendeu? Palmeiras. Desejo a todos os porquinhos vida longa. Então, pra que eles não lutem mais pra cair pra Série B. Então, mas isso acontece quando o time tem dinheiro e o outro não tem, né? Ah! O Palmeiras é muito rico. Mas não é. É muito rico, é. Aí a lei do mais forte, quem tem grana, compra. Quem não tem, fica... também mendigando 300 mil por Ricardo Oliveira. É a lei do mercado. Ricardo Oliveira marcando gol pra cacete aí, Bordô. E fica mendigando 300 mil. Mas eu avisei que o cara era bom, ninguém quis contratar. Eu tô ouvindo uma voz aí, um idiota. Com respeito aí. Olha o respeito aí. Com todo respeito. Mas eu vou falar um negócio. Ô, Portuga. Diga, João. Você não precisa dizer pra ninguém que o Ricardo Oliveira é bom. Isso mas calma lá. Sabe. Quando chegou... sabe daí calma lá. Mas espera aí. Quando falaram aqui, eu lembro muito bem disso no começo do ano. O Ricardo Oliveira é bom. Vão trazer o Ricardo Oliveira. Os caras, não sei não. Ex-jogador. Ele. Dele é um robocop. Não, nunca do Ricardo Oliveira não falei isso não. Ricardo Oliveira é ex-jogador. Falei, gente. Você acha ele muito Ricardo bom? Ricardo Oliveira sabe jogar a bola. É muito bom, será? Eu acho. Você não botou ele na seleção da Lusa? Você botou Edmund. É verdade, você não pôs. Peraí. Não gagueja, não. Calma, vou te explicar. Você não pôs ele, Portugal. A brincadeira da gente aqui. Estava. A brincadeira aqui foi de jogadores que vim jogar e vou te explicar. Bahir, mas não pôs ele. Por que Edno e não Ricardo Oliveira? Vou te explicar. O Edno é só um dos poucos caras na vida que eu estive num gramado e que via português dar uma volta olímpica com uma taça de campeonato brasileiro Série B. Tudo bem. Foi Série B, mas eu vi. Foi boa, jogou e bem. E o melhor jogador foi o Edno. E o futebol americano da Luz é melhor do que o futebol americano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, domingo. O amigo meu joga. Tá louco, agora vocês vão cornetar o cara. É o melhor, cara. Ricardo Vieira não jogou tanto tempo na Portuguesa, Sombra. Ele passou... O Edão tá muito chato. Sabe quanto tempo ele passou na Portuguesa? Acho que nem... pela Luz. Mas ele não passou nem 3 anos jogando profissional. O Domênico lembra, quando o Ricardo Oliveira estreou, eu lembro, era no Palmeiras e Portuguesa. Não entra no do Azedão. Eu tava lá. Eu nesse jogo, Domênico, no Canindé. No Canindé. Eu falei, Domênico, a Portuguesa é teu número 9. Ele é complicado, ele vai arrebentar. 2-0, 2 gols dele. Eu não lembro disso. Passou pouco tempo, Sombra. Choque rei. Portuga, não lembro disso. É a mesma coisa que dizer assim, olha, o Palmeiras comemorou a Série B, o Wagner Love deu volta olímpica na Série B. Aí então não pode tirar o lugar do Wagner Love no melhor time de todos os tempos. Mesmo eu torcendo para. Ah, não entra o Evair, põe o Wagner Love. Mas Sombra, eu não posso comparar, eu torço para português, mas eu tenho que ser consciente. A história de títulos do Palmeiras que era português. Ah, a Portuguesa, título nacional é a Série B brasileira. Ah, é o maior título da Portuguesa, foi aquele do Barcelona. Busca outra aí. Não, só pra. Maior título. Eu acho um absurdo. E só pra salientar uma coisa. Absurdo, igual a história da enxaqueca. Não, e só pra salientar uma coisa. Ah, agora você achou. Agora você é contra a enxaqueca também. Não, não. A favor. Ah, sai assim. Agora. Não, só pra salientar uma coisa: o dinheiro a gente pode ganhar vendendo uma taça do Mundial, que vão sobrar duas ainda. Ah, ela tá contra o Santos, é contra o Palmeiras, não é? Azedão. Na cara, bateu o pinguelo. Não, mas aí eu não jamais falaria uma bobagem dessa, porque vender uma taça de Mundial eu jamais faria isso. É que precisa ter pra vender. Precisa saber a conquista, né? Às vezes ganha qualquer coisinha e acho que é. Também, ah, mas você acha que o Santos ganhou qualquer coisa? Eu falei isso, vocês estão falando. Não falei nada, vocês estão falando. Mas o Santos foi legítimo. Olha, eu tô achando que tá muito azedo essa relação, né? Azedão, vamos mudar. É, o Azedão tá bastante. Agora, Vamos falar do Choque Rei. Eu não tenho nada contra o Santos, muito pelo contrário. Gosto do Santos. Agora, o Azedão fica alfinetando, tem que ouvir. Agora, o Ricardo Oliveira, no auge dele, os dois com 25 anos. Ricardo Oliveira, Luiz Fabiano. Até acho que até o Guerreiro, o Ricardo Oliveira, tecnicamente, é melhor. Tecnicamente, ele sabe melhor matar a bola, sabe dar passe, sabe bater no gol, sabe cabecear, até falta bem. Ricardo Oliveira é tecnicamente melhor que quem? Já falamos demais. Que o Guerreiro, que o Luiz Ricardo Oliveira é melhor que o Guerreiro? Tecnicamente. Nossa, interna. Tecnicamente, o Guerreiro é jogador de força. Então, Guerreiro você tomou delírio pra curar sua enxerga. Guerreiro é jogador... brincadeira. Falando tá citando, ó, Guerreiro, centroavante da seleção peruana. Jogador protagonista no Mundial. Você vai comparar o Guerreiro peruana, com esse meio joelho do Ricardo Oliveira? Você tá de brincadeira, rapaz. Isso, mano. Você tomou chá de lírio pra curar sua enxaqueca. Ricardo Oliveira jogou no Betis, jogou no Milan. Ah, nossa, o Betis. Agora o Betis é referência mundial. Não. Jogou no Milan. Ah, o Milan também. Ah, não é. Referência mundial. No São Paulo. Agora o São Paulo também virou referência. Pra ele, a única referência que existe é o Corinthians. Que é. A vida dele é Itaquera. Aliás, o bagulho é louco. A vida dele é Itaquera. Vamos falar do Corinthians. Levanta o currículo de times de um e de outro. Puxa aí. Mas, ó, sinceramente, que mundial o Ricardo Oliveira foi protagonista? Me fala. Tecnicamente, dentro da área, ele é muito bom. Quem fez o Guerreiro foi o Corinthians e não. Mas de fato. De fato. Você meteu o pau no cara? Meteu o pau, não. O Corinthians descobriu o Guerreiro. Eu nunca falei que o Guerreiro é péssimo e que o Corinthians se transformou num belo jogador. O Guerreiro não era ninguém antes de jogar no Corinthians, mas agora é. Você quer colocar em discussão um jogador que a carreira começou com 29 anos de idade e do outro que é um sucesso desde jovem? Lógico que posso. Quantos gols o Ricardo Oliveira fez em finais de Mundial? Quantos mundiais o Ricardo Oliveira tem no currículo? Então, ponto. Desculpa. Mas eu não tô falando disso, tô falando de técnica. De técnica, habilidade com a porra da bola, pô. De técnica. O Guerreiro é muito mais técnico que o Ricardo Oliveira. Você tá falando que o Gabiru é melhor que o Ronaldinho Gaúcho? Mas pode ser. Essa é a lógica dele. Pode ser. Essa é a lógica do mano. Ué, peraí. O Gabiru, ele marcou um gol importante na final do Mundial contra o Barcelona. Contra o Barcelona. Tá, inclusive, o próprio Ronaldinho pipocou. Então, se você colocar na balança... Não chegou desculpa. Na final, mano. O quê? Ronaldinho. O Ronaldinho jogou com o Barcelona. Peraí, você tá falando bobagem. O Ronaldinho enfrentou o Inter, tá certo? Na final, jogando pelo Barcelona, e pipocou pro Inter. O Gabiru bateu o binguelo na cara do Ronaldo Gaúcho. Isso é fato. Por isso ele é mais craque que o Ronaldo. Vamos. Na história do Inter. Deixa tudo isso aí, olha. Tricolor. Mano, é louco. Tricolor falar com o Mineiro e debulhou. Mineiro, sim, Mineiro respeito. Choque Rei. Vamos falar do Choque Rei. Mineiro, que mais que Ricardo. Não é, não. Não é, não. Vamos bater o binguelo. Vamos. O Ricardo Oliveira é melhor que só os Tricolor. Tricolor. E o Mineiro é outro que fez sucesso depois dos 30 também. Não, hoje 1.200 do mito. O quê? Hoje 1.200 e 200 do Denilson. No máximo 200 torcedores do São Paulo, que é o que vai ter lá hoje. A torcida soltou o manifesto falando que não vai lá. A torcida organizada, não é a torcida. É, a torcida organizada. Somos eu, você, os organizados, Portuga. Os ouvintes estão aí, o Benja que está chegando, alguns São Paulinos que estão aqui. Isso é a torcida, tá certo? A torcida organizada independente soltou uma nota oficial dizendo que não vai porque é um abuso R$200 o ingresso. Sim. É um abuso R$200 o ingresso. E levantando uma coisa, não que eu seja defensor de vários atos, às vezes, de uma torcida organizada. Não. Muito pelo contrário. Mas tá... Nesse caso, tá certo o negócio. Como assim R$200? E por que para outras equipes não foi R$200? Cadê a atuação de PROCON, de Ministério Público? Por que essa história toda? O Corinthians lá o preço reduziu. Que história é essa? Não tem. Quanto foi que... do Corinthians? Ah, diminuiu. Por isso foi, acho, se não me engano, foi R$100. R$100. Palmeiras. Então, tem, assim, a torcida tá certa de não ir. E parece que há aqueles que foram comprar o ingresso, compraram, e estão indo no Morumbi pegar o dinheiro de volta para devolver o ingresso. Essa foi a instrução que a torcida do São Paulo deu. E tem gente devolvendo o ingresso. Tá certo! Tá certo! E mais, quando houver o jogo contra o Palmeiras, a recíproca tem que ser igual. Como? Pega o torcedor, um cantinho do estádio que seja caro, lá da numerada, vai dizer... Esse é o lugar que fica. A numerada nesse jogo vai custar R$200, tá certo? E aí vai, quem quiser pagar, que vá. E o São Paulo aí, até por alguns diretores do São Paulo falando, que a recíproca vai ser verdadeira no Morumbi. Tem que ser. Aguarda. Sabe aquela frase de violência gera violência, então, igual retaliação gera retaliação? Calma. Mas aí não tem violência. Não, então, por isso que eu tô dando outro exemplo, logo depois você não esperou terminar de falar. A mesma frase. Vai acontecer a mesma coisa. Retaliação gera retaliação. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o São Paulo vai cobrar da torcida visitante do Palmeiras. Uma coisa gera outra. Que é um absurdo. Tem bobagem. Eu tô achando muito legal isso tudo, sabia? Porque eu sempre fui a favor de uma coisa que todo mundo foi contra. Então, quase chegando lá. Mas se pagar 200 pau, posso quebrar tudo? Se eu pagar 200 pau, posso quebrar tudo, então? Mas quem que pode quebrar tudo? Quem que falou isso? Mas que bobagem é essa? Como assim quebrar tudo? Calma, deixa eu te explicar. Quer dizer que... Vou te explicar. Não, vocês estão agressivos. Vou explicar. Como assim quebrar tudo? Ele tá comemorando porque é a torcida única. E tá comemorando... Eu quero mais que se dê. Só pra terminar. Torcida única, sim. 200 pau, o cara tem direito de entrar. Agora, sim, pagar 200 pau. Claro. Na minha opinião, como eu falei, R$200 é alto. E não, quer dizer, se eu pagar 200 pau e for um mau caráter, eu pagar 50, eu vou quebrar do mesmo jeito. Não, mas não é a situação, não é essa. É 200 pau, um cara que vai quebrar, que compra e quebra, não é assim. Ele tá fazendo a ligação da história com torcida única. Mas não é assim, aumentando. Não é aumentando, pai. Mas e do São Paulo, tem mais alguma novidade? Tem, tem uma novidade boa, sensacional. Qual? Edson Silva... tem interesse num clube turco. Boa. Ah, então deve ir embora. Meu já Deus, obrigado, senhor, pela graça alcançada. Nossa, Chabá, ontem eu dei a escalação aqui do... Eu levo ele na Turquia. Vocês vendem bem jogador. Foi o time que treinou, mas não sabe se vai ser o time que vai jogar, hein? Eu acho que tá confirmado esse aqui, hein, Sombra? Acho que deve vir mesmo o Rogério Ceni. Então, repita. Vamos lá. Vamos analisar. Rogério Ceni. Mito, 1.200. 10. Bruno. Bruno, 5. Rafael Tolói. 7. Lucão. 5. Carlinhos. Logo nota? O Carlinhos nota. Do segundo tempo do São Lourenço. Com nota. 7. Denilson. Na contramão do que muita gente vem falando, acho que o Denilson ainda é o mais marcador ali. Vai aqui, o 7 pelo momento, vai. Hudson. Quando entra bem no bom sentido. 7. Paulo Henrique Ganso. 5. Michel Bastos. 8. Alexandre Pato. 8. E Luiz Fabiano. Acho que esse é o time, né? 5. Tem alguma mudança aí? Talvez entraria o... Poderia ter a questão do Centurion. É. Né? Centurion, Allan Kardec ficou no banco. Allan Kardec e tal. Ambos nota 7. Certo. No momento. Beleza. Beleza? 22 horas o jogo. 22 hoje. Horas o jogo. Depois da novela. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história, também no oferecimento de Engove, vai pra balada, bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Aí, só rapidinho de São Paulo. Sim. São Paulo negou que está atrás do jogador Natan, que está com embrolho judicial. É. Com o Atlético do Paraná. É, então, deve estar mesmo, né? Se negou. Se negou quem? Wesley. Onde a fumaça fogo, né? A vocês, hoje. Vamos aqui a vocês, Carneira, Domênico. Alegria, velho. Também. Fala aí, vovó aí, meu amigo Ben. Também time confirmado aqui. Também time confirmado por Osvaldinho. Dá a nota, Domênico, também. Vamos lá, então. Dá a nota aqui. Até agora? Então Fernando Praz. 9. Lucas. Mas sem dor, né? Não, 9? Não tá bem? Tá bem. Ou tô errado? Tá bem. Tá bom. Não, tá bom, 9. Lucas. Mas quando a bolada vai mais forte, põe a mão no braço. Nota hoje, 9. Lucas. 5. Tóbio. Quem que é 5, desculpa? O Lucas, não é? É. Ah, vai, acho que é nota 6, eu acho. Mas não, ai, não vou discutir por causa de 1, né? Tóbio. Mas passa de ano, vovó, fica tranquila. Tá bom. Tóbio. 6. Tóbio. Você, vovó. O Tóbio. Rapidinho. Não, não, é o Tóbio. Quando eu tô acordar com o Dodô, eu falo. Tá bom. É. Vitor Hugo. Vitor Hugo, bom, fez um golaço, tal, tá, fez umas bobagens aí. É, um 5. Tem que dar 5. Ah, eu dou 6 pra já, ele. Não, não, fez bobagem. Medo de... Em clássico fez bobagem. Não, mas tem uma coisa. Entregou no... pro Corinthians. Nos dois clássicos. Mas posso tremeu, dar né? mais nota que isso. Aí tremeu. Não. Nos dois clássicos contra o Santos, o Ricardo Siqueira fez o gol em cima então, dele. Não pode, então vou baixar a nota, hein. Zé, ele fez gol contra o Santos também. Pelo gol de bicicleta, ele ganhou 5. Pelo Zé Roberto. Aí esse é o concurso, né? Esse não precisa nem dar nota, né? É, aí o meu campo vem com o Gabriel. Gabriel tá bem, 6. Tá. Arouca. Arouca ainda não se achou, hein? Mas vai se achar, 5. Robinho. 6,5. Rafael Marques, pra jogar ali mais recuado, aquele jeito que eu... Nossa senhora. É, não sei como, enfim. Rafael Marques jogando isso aí na mesmo. Frente... Não, vai jogar de quarto homem no meio campo. Ele vai jogar ali. Vai jogar meio caindo pela direita. Ponta direita. É, exatamente. Rafael Marques nada 5. Não dá pra dar mais isso. Não dá. Aí tem um pouco. Não dá menos, hein? Vai. Dudu. Eu gosto do Dudu. Nota 8. E Cristaldo. Ah, 7. Hã? Isso aí. É, caramba, hein, Domênico? Você tá bonzinho. Foi bonzinho pro Cristaldo. Cristaldo é só esforçado, gente. É, tá bom. O Josô falou certinho, viu? É isso aí. Tá bom, vai saber, né? E o professor Oswaldo? Nota do professor Oswaldo? Menos que 5. Ah, mas vou falar real. Se o Palmeiras perder de São Paulo, Oswaldo Oliveira, se não cair, balança feio. Não cai. Se não cair, balança feio. Só se tomar goleada, mano. Não acho. Toma 4-0. A torcida do Palmeiras já tá começando a pegar no pé do cara. A torcida já tá meio impaciente com ele. Vamos falar. Ah, mas pera lá. Tá começando agora. Começando agora, vírgula. Tem 12 rodadas aí. Não é só a torcida, hein? Mas se perder de 2-0, não cai. Agora, se tomar 4, 12, 12, mais um jogo da Copa do Brasil e dois amistosos. Vai ser um jogo difícil pros dois, porque os dois estão precisando do resultado. Mas o Mota, independente de qualquer coisa, o Muricy tem mais moral no São Paulo do que o Oswaldo no Palmeiras. Sim. Se o Muricy tomar uma traulitada do Palmeiras, tudo bem, podem voltar as críticas pra cima dele, mas o Muricy ainda permanece ali. Agora o Oswaldo, Domênico, se ele tomar uma traulitada, se ele não cair, ele balança, mas balança feio. Ô Maninho, você acha que se ele perde hoje, Deus me livre, guarda, bater na boquinha, ó. Eu acho que o Palmeiras ainda leva um ligeiro favoritismo, não, mas eu acho que esse jogo tá cara de empate. Se ele perde hoje, empata o próximo ligeiro. Jogo contra time pequeno, ele cai? Eu acho que a coisa vai ficar russa pra ele. Eu acho que vai ficar um clima insustentável. Ó, vovó, se ele for eliminado em semifinais... Ah, mas aí é outra coisa, né? Não, eu acho que pode ser que ele seja demitido. Até em semifinais, talvez... Ah, tem que dar tempo pro Oswaldo, eu acho. Mas dá tempo, o cara colocando o Rafael Marques. É ruim no ataque, imagina no meio campo. Mas não tem, o Alioli tá mal, maninho, aí que tá. Por que não adiantar um pouco o Robinho, tá certo? Você coloca ali o meio campo lá, por exemplo, vai, vamos lá. O Renato tem condições de jogo? Que Renato? O Renato, volante. Ah, mas ele... Amaral tem condições de jogo? Tem. Coloca lá, Renato. Não, Amaral machucado. Então vai lá, beleza, é o... O menino, o Renato, o Arouca, coloca o Robinho avançado junto com o Zé Roberto, tem condições de jogo? Vai jogar? Coloca lá, Robinho e Zé Roberto na meia. O Renato, se tá o Gabriel jogando bem? Ah, qualquer um dos dois, escolhe lá pra quem vai ficar Gabriel. Na cabeça da área. Coloca lá, Gabriel ou Renato na cabeça de área. Gostei. Coloca lá o Arouca do lado dele pra fazer aquela saída de bola. O Robinho junto com o Zé Roberto na meia. E coloca na frente Dudu e Gabriel Jesus. Mas o Zé esse Roberto, é o time, acabou. O Mano tem razão. O Zé Roberto, quando jogou mas de meia, contra o Bragantino, não foi bem. Não foi bem, mas ele precisa, vovó. Ele precisa jogar ali pra realmente readquirir aquele posicionamento no meio campo. Não adianta desistir com o Zé Roberto na lateral esquerda, que não vai render nada. Viu, vovó? Ele, pelo menos, é um meia mesmo, meia de criação. O Zé Roberto, ele rende muito mais jogando ali no meio campo, porque ele já não tem o preparo físico tão bom como ele tinha com 25 anos. Hoje. E é um cara inteligente. Ele é mais meia que lateral. Finaliza bem quando chega na cara do gol. O Mano tem toda a razão e a escalação perfeita. Parabéns, mano. Agora, porque é o seguinte, o Palmeiras hoje entra sem nenhum meia armador. Como é que você vai ganhar? E outro. O São Paulo, mundo, o São Paulo vai jogar com dois volantes fixos ali. Vai ter o Hudson e o outro rapaz lá do São Paulo. Lá. Denilson. Hudson e Denilson. Os dois vão ficar ali na frente, Domênico Gato, só esperando a cajadada. Os caras não vão sair pro jogo. Tá na cara que o Palmeiras, pelo fato de jogar em casa, tem que arriscar um pouco mais, velho. Lógico. É dúvida. Rafael Marques, meio campo, Cristaldo no ataque, desculpa. O Oswaldo tá pisando na bola. Mas você tá falando, tá errado. Tá tudo errado. E você, sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, não é? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo, é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? Tem mais, com a HDI, você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje é dia de recebermos Estranho no Ninho. Está aqui com a gente o Hugo Lisboa, publicitário. São Paulino ganhou o direito de ser Estranho no Ninho aqui com a gente hoje, porque foi, participou de uma promoção e adquiriu lá o resort do Estádio 97 para 2015, né? É e agora está aqui com a gente fazendo o estádio. É isso aí, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um prazer, boa noite. Obviamente, estar aqui. E uma honra, né? Há muitos anos sou ouvinte e... Boa noite. Fica um pouco ansioso. Tá ansioso, tá nervoso? Tá nervoso. Fica à vontade. Tá trêmula, menina, tá? Tá nervosa? Fica à vontade, tranquilo. Ah, eu fiquei assim quando eu comecei. Você é a primeira vez que vai ao resort ou já esteve em outras oportunidades? Não, é a primeira vez. É a primeira vez. Vai gostar. Vai ser legal pra caramba. Vai curtir. Vai ser legal. Vai gostar. Vai ser legal pra cacete. Bom. Ó, me encontra às 5 atrás da piscina lá. Às 5? Eu vou na sauna. Eu arrumei o cafofo lá boa com a Domênica. A sauna. Na com a Domênica? Também. Domênica é a tua mãe. Fala, Hugo. Gostaria só de mandar um abraço. Já? Ah. O pessoal do WhatsApp tá aí me cobrando. Ah, você tem grupo no WhatsApp? Quantos grupos no WhatsApp você tem? Três. O grupo Genco, o grupo Amigos da FAP e o grupo do Daniel Toffoli, Amigos do Daniel Toffoli. Um especial aí, um abraço pro Guilherme Matoso, que é um amigo meu. Amigos do Daniel. Ah, é peguete seu, né, menina? Opa, parece jogo de final de ano. Aquele jogo de final de ano? Amigos do Daniel Toffoli contra Amigos do Neymar. É, Amigos da FAP. O Toffoli é o... O mentor. É o ministro lá? Não, mas fizeram uma sacanagem com ele, né? Então o grupo... Aí ficou... Isso, acabou Daniel. Ficando... E também a minha amiga Patrícia Pastorelli, que é fã de vocês. Pati. A Pati. Quanto conhece, tempo, tá sumindo. O menos conhece a Pati. Ela mora em Salvador hoje, né? Na Bahia. Não, ela tá aqui, mas estava em Salvador esse final de semana. Ela tava lá e... Não, mas ela morava lá. Não morava lá. Voltou pra cá, pra São Paulo? Isso. Ah, Pati. Minha esposa Fabiana, eu amo ela. Ah, com certeza. E meu amigo João, que tá aqui na... Na plateia. Mas esse seu amigo loiro aí, essa loira. Ou, desculpa, loiro. É. Tá perdido, sabe? Isso eu não conheço. Aí. A tua mulher sabe? Meu Deus. Ajuda o mal pra ele. Brincadeira, seu tonto. Ô, Hugo. Meu, e aí, rapaz? Hoje tem clássico. Palmeiras e São Paulo. Lá no Palmeiras, na Arena do Palmeiras. Na lindíssima arena, você tem que falar. Você... A melhor arena que tem no país. Foi eleita, não sou eu que tô falando. Foi eleita. Mas quem elegeu, mano? Vai o sexo espanhol. Tem goteira. Goteira tem a tua casa lá. Tem goteira, não trata dá pra da tua entrar. Casa lá. Acabou com o som. O Alagão lá, no cobertura lá. Não dá pra entrar na arena. E o do Morumbi não teve Alagão. O Morumbi não teve Alagão. Mas não teve. Normal, 52 anos. Não interessa. Tá lá, tá pago. É dor de cotovelo. Falar da Arena do Verdão é dor de cotovelo. No Morumbi não há goteiras. É chuva direto. É chuva, isso aí. A chuva é direto, não há goteira. Então, a gente não tem problema com isso. Não, não problema. Tem... Como você vai ter goteira se não ter cobertura, não é? É, não tem problema. A gente tá acostumado. Amigão, e aí? O que você prevê pro jogo de hoje? Você acha que tem favoritismo? Pra onde que você vai essa partida? Olha, o São Paulo, ele tá... Ele vem passando por fases de muita instabilidade, né? Então, infelizmente, o empate hoje eu consideraria como um excelente resultado para o São Paulo. Você considera excelente porque o jogo é na casa do rival ou porque você acha que o Palmeiras tem um time melhor? Eu considero um time equilibrado do Palmeiras, não melhor que o de São Paulo, mas acho que o fator jogar fora de casa, isso, o São Paulo, ele, a impressão que dá é que ele entra... ansioso, ele perde um pouco aquela firmeza de quando joga no Morumbi. Então eu considero que o fator casa hoje Atrapalha. Porque o próprio atrapalha palmeirense demais. Não, o próprio palmeirense, se formos levar em conta, por exemplo, a representatividade de Domênico Gato, não está feliz com o futebol do Palmeiras até agora. Não está feliz. O jogo está com uma cara de empate. A verdade eu que acredito que o empate hoje seria o mais justo para os dois. Acho que vai ser 3-2. É o que eles estão apresentando. O empate daria menos trabalho para os outros, porque é um jogo muito engraçado. Pro campeonato. Entendo vale como nada, não vale nada. Mas vai, pro ambiente sim. Dos clubes. Não, o campeonato dos dois vão classificar, Sombra. Não. Vale, agora vai aquele negócio do quarto que vai jogar em fora. Casa. Decidir. Isso. Então o Sombra achou uma coisa. Não, achou. Isso aí vale muito. Ele achou pra valer. Quantos pontos tem o São Paulo? Ah, eu não lembro. Olha aí, mano. Eu não lembro. Esse campeonato é muito chato. Tem quatro grupos. Como eu vou acompanhar? Mas ainda, tudo bem, faltarão ainda três jogos, né? Não, o São Paulo. Não, três. São Paulo também vale. Ó, Domenico, São Paulo tá com 26 pontos. Validade. Peraí, 26. Palmeiras tem 29. 24, Palmeiras, né? Palmeiras tá com 24 e o Santos tá com 29 também. Palmeiras passaria o São Paulo na vitória, né? No caso da vitória, passaria um ponto na frente. Três jogos. Mas ainda tem três jogos, né? Tudo bem. Ah, mas vale. Se o Palmeiras ganhar do São Paulo, ele não é a questão da vitória. Ele já tem um ponto a mais, porque o Palmeiras tá com 24, ele vai 27. Então. O São Paulo fica com 26. Isso. Então, mano, mas aí faltam três jogos ainda. Ah, mas é time pequeno, João. Mas se o São Paulo ganha... Ah, mas se tropeçar... A tendência é... A tendência o Corinthians empatou com o time ganhar pequeno. E o Santos? Acontece. Bom, então tá bom, tem 29. Então, achamos uma validade pra esse jogo. Não, e tem mais. Gente. Tem mais. Por que tem outras validades? Primeiro, o clima, fator emocional, ambiente, gente, tá louco? Gente, como falar que não vale nada? É clássico. Clássico. Não vale nada pro em termos de classificação. Mas clássico vale muito, independentemente dos três pontos, gente. O Palmeiras, já tá o Palmeiras. O Palmeiras tentando encontrar o seu melhor time. É. Tentando ganhar clássicos que não ganha faz tempo. Pode dar uma moral. O São Paulo esse ano não ganhou clássico contra exatamente. O Corinthians, não ganhou contra o Santos. O São Paulo está em busca de se confirmar com um futebol melhor e aguerrido para a continuidade da própria Libertadores da América. Mas a vitória é mais importante para o Palmeiras hoje, viu, Sombra? Não, para os dois, é isso que a gente está falando. É porque o São Paulo se perde e ganha do São Lourenço lá, acabou. Ninguém vai lembrar. O Palmeiras vai ganhar os três jogos. Mas o São Paulo é importante para dar moral também. Gente. Mas se o São Paulo perder hoje e ganhar do São Lourenço, ninguém vai lembrar que perdeu o Palmeiras. Ninguém vai lembrar, tá, mas na minha moto. Só nessa. Que vencer o Palmeiras. Ajuda ao jogo do São Lourenço. Ajuda claro. A ter mal na frente. Mas confiança, jogo. Do melhor contra o São Lourenço. Aí eu concordo com você. Vencer o Palmeiras ajuda a animar para o jogo do São Lourenço. Dá confiança, é clássico. Mas deveria combinar de fazer empate de 1-1. É. O empate não prejudica aí ninguém. Depois vai comer nas pizzas lá do Bexiga. Ah, então tá alegre. Bom. Então tá bom. O empatezinho tá bom. Hoje. Estranho, Hugo. Eu. Fique à vontade. Quando quiser falar, você levanta a mão, a gente chama o Hugo. Chama o Hugo, literalmente. Super, RG, olha aí, é tão fácil. Tá bom? Cadê a RG, mano? Eu tô com saudade da RG, mano. Tá louco? A época que a RG contava tá piada, né? É? Faz falta a piadinha dele no programa, não faz? Faz falta, ele faz. Todo RG, mano, ele salva a hora. Mas às vezes era constrangedor, né? Não. É mesmo. Você acaba assim, constrangedor? Eu vou contar uma piada mais tarde no programa, então, em homenagem ao RG. Cara, salva a hora toda hora. RG nas fotos, parece a gente ouvindo as piadas dele. Ele não sorri. Ó, vamos ele salva a hora toda. Vamos ao telefone 3284-7097. Vamos trazer os primeiros ouvintes da noite na participação aqui do Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Vamos a ele. Alô. Alô. Quem fala? Luciano. Ô, Luciano, tudo bem, meu? Loucura, loucura, joia. Loucura. Joia, né? É, Luciano do quê? Luciano Jorge. Jorge. Quantos anos você tem? 39. 3.9, hein? E o bairro? Jaçanã. Ah, mora em Jaçanã. Mesmo. Eu lembrei uma coisa aqui. O que foi que você uma lembrou? Música com Mora em Jaçanã? É. Ah. Não é essa não. O que foi? Jorge Chuva, Jorge sem parar. O Jorge? Jorge tá... Chuva, né? Não, não. O RG é melhor, hein? Ô, Duendo. RG 500. Olha a merda que você fez ouvir fazer. RG 500, fez melhor. Aí, tá vendo? O ouvinte sabe quem é o cara aqui que salva. Seu time vai jogar hoje, é? Meu time joga São Paulo. Vai perder. Mas ninguém te perguntou. Chupa. Ah, Ivan perguntou pra você, Ceará. Ceará, quanto vai ser o jogo hoje, Ceará? 2-0, São Paulo. Paulo, 2-0 aí, o Sombra perguntou aí. Vai dar pro São Paulo aí. São Paulo lá, você também. Ah, não. Eu gosto de São Paulo porque eu desci no Tietê e moro em São Paulo. Tem que ver um filho feliz. Ninguém mora em Palmeira, mora em São Paulo. Então, onde eu deixo? Estação... Do Tietê e moro em São Paulo. Vou mostrar pra você o tronco da Palmeiras já. Tá mugindo, mano. Não, não tá não. Virou uma bananeirinha. Pergunta pra ver em casa. Ela Respeite mãe. Respeite mãe. Deixa eu falar com o velho, e o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão. Olha o que dá. Mas será, vamos falar com o amigão. Ô, amigão. Vamos continuar. Opa. Quem poderá parar o Corinthians esse ano? Falta de salário. Tá difícil, viu, mano? Dinheiro. Sim. Tá difícil porque tá jogando muito o time. Porra, velho, o time tá voando, velho. Eu, quando falo do Corinthians aqui, é verdade, mano. Eu tento ser mais humilde, mas o próprio time não deixa. Calma, mano. O time não deixa, Domênico. O Corinthians com o time B ontem era pra ter enfiado 8 na Portuguesa. Não era 4, 5, 6, não. Era 8. Eu nem vi o jogo, mas acredito que é ruim. O Corinthians ontem, Domênico Gato, ele perdeu uns 4 gols cara a cara. Foram 2, 3 bolas na trave. O goleiro da Portuguesa pegou mais umas 4 bolas. Se o Corinthians tivesse ganhado por 8-0 ontem, não seria nenhum absurdo. Aquela bola do Danilo, hein? Eu vi o segundo gol do Corinthians e eu vou te falar uma coisa. É um cara que eu gosto, até... Pô, gosto dele pra... O Valdomiro. Quem mas é Valdomiro? Que, o zagueiro da Portuguesa. Ah, e que foi não, aquilo? Tem que explicar, sabe, porque a gente não conhece. Sabe o que parecia? O segundo gol do Corinthians. Sabe quando você jogava taco na rua, aí você dá o taco 2 pra trás, que a bolinha sobe e volta? Você jogou taco, você sabe o que eu tô falando, né, mano? Sim. Não parecia que espirrou 2 pra trás ali? Mas, Portuga, tem que analisar o contexto da partida. Não, eu não vi o jogo. Ô, Luciano, o negócio é o seguinte. É, nesse caso do Valdomiro, eu primeiro já discordo do Portuga. Eu acho um zagueiro truculento, mas tudo bem. É, vamos lá. Não, mas ele errou no gol, né? Portuga, porra. Imagina a cena de um filme. Não sei se você chegou a assistir Pearl Harbor. Pearl Harbor, sim. Tá? Pearl Harbor. A cena que a mulher tá olhando pra cima assim, aí começa a vir aquele enxame de aviões, tá certo? Sobrevoando a ilha, etc e tal, e começa o bombardeio. E a mulher é o Valdomiro. A mulher como se fosse o Valdomiro, certo. Vendo aquele monte de aviões, como se fossem os jogadores do Corinthians, velho. Aquele bombardeio pra cima, é verdade, aquele bombardeio pra cima do gol da Portuguesa, velho. O cara tava perdido em campo. Mas ele não pode furar uma bola daquele jeito. Como não pode, velho? O nervosismo conta e conta muito. Que borrou. Ô, amigão. Opa. Agora aí tem a informação aí de que o Corinthians possivelmente aí vai fazer uma proposta pro Guerreiro nos próximos dias aí pra tentar convencê-lo de ficar aqui. E aí, você acha que a diretoria do Corinthians deveria fazer essa proposta mesmo? Mesmo ultrapassando o valor de 5 milhões de dólares? Tinha que fechar o mais rápido possível, mano. Você acha mesmo? Independente do valor? Com certeza. A melhor é o atacante em atividade, acho que não se bobear no mundo. Mas antes mesmo... Ah, não, por favor. Vai dormir, velho. Vai dormir. Que isso, pô. Porra, velho. Mas, gente... Peraí, não. Você vai querer argumentar? Gente, ele não deixa ter razão, eu vou falar por quê. Vai falar do Guerreiro? Fala, pelo amor de Deus. Mas quando a gente vai tomar como parâmetro aqui, Portugal, a gente fala que mundo é uma hipérbole. Tá certo? É uma hipérbole. É o mundo de vocês. É o mundo de Itaquera. Não, Itaquera não. Fantástico mundo de Itaquera. Quando vai falar aqui, por exemplo, aí, a gente tem um comparativo como, vai, América do Sul, tá certo? Nosso continente. A gente tem que falar aqui do que a gente tem aqui no nosso continente. Tá certo. Hoje, na América do Sul... Eu acho sim que o Guerreiro é o melhor centroavante, seguido pelo Oswaldo do Boca. Ah, pensei que você não ia falar do Oswaldo. Eu acho que o Guerreiro é o melhor atacante que a América do Sul tem aqui, que o nosso continente tem, seguido pelo Oswaldo do Boca, mas ainda prefiro o Guerreiro. Eu acho que é pau a pau. Então eu acho, Portugal, quando a gente vai falar aqui do Guerreiro, o ouvinte não deixa de ter razão. Porque ó, hoje o Guerreiro, ele tá aqui pra América do Sul, o que o Ibra, por exemplo, tá pra Europa. Tá certo. Calma, eu acho que não. Pra América do Sul ele tem razão. Eu acho que tá, Domênico. Porque, pra América exemplo, do Sul ele tem razão. Se você for citar lá, você fala, vai, cite 3 centroavantes aí que atuam na Europa, aí os top 3. O Ibra vai estar entre América do Sul, sabe quem você cita? O Guerreiro, se você pegar e falar, cite 3 centroavantes de qualidade aqui na América do Osvaldo. Sul. Oswaldo. Eu não vou colocar até o Gutierrez como você gosta. Até o Gutierrez é o terceiro. Não coloco. Tá vendo como você é previsível? Já adivinhei. Já adivinhei o que você falar. Eu ia apontar o Gutierrez. Então, entre até o Gutierrez e Fred, eu prefiro o Fred. Mas mil vezes do que o Adel Gutierrez. Mas, por exemplo... E o Oswaldo é ruim? Não, o Oswaldo joga muito. Bom pra cachito, joga muito. É o melhor jogador do Boca hoje. Mas, então, amigão, eu concordo contigo, cara. A importância do Guerreiro é enorme. Então... Mas antes de pensar em renovar com o Guerreiro... Então tem não que fala mundo, né? Fala assim, da América do Sul. Não, mas é o que eu falei. É uma figura de linguagem. É uma hipérbole que ele usou. Não, não era, não. É sim. Ele quis ser fã. Não quis, não. Se ninguém reclama, passava. Mas, amigão... Passava. Eu acho que antes do Corinthians pensar em renovar com o Guerreiro ou formalizar uma proposta maior pra ele... Eu acho que o Corinthians deveria quitar alguns atrasados ali, que tem de jogadores que são importantes também. Meses e meses, né? 6 meses aí de direito de imagem. O salário em carteira tá em dia, mas o direito de imagem, premiações, enfim. Né? Direito de imagem é uma puta maquiagem pra salário, né? É claro. Lógico. Mas é que a justiça não reconhece, né? Então, mas a justiça não reconhece. Caso o atleta queira romper o vínculo, a justiça não vai reconhecer esse direito dele aí com o negócio de imagem. Ela vai reconhecer o CLT. Se o Corinthians está devendo esse direito de imagem para os jogadores, o time está jogando muito, imagina quando quita tudo. Não, mas é verdade, cara, mas eu acho que os jogadores estão conseguindo conciliar as duas coisas, primeiro pelo fato do salário em carteira não tá atrasado, e querendo ou não, com o salário em carteira que esses caras têm, eles já conseguem fazer muita coisa que a maioria de nós mortais não conseguirá fazer o resto da vida. Mas enfim, o Corinthians ele vai pagar, não tenho dúvidas que o Corinthians vai pagar o que deve pro Elias. É o Tite, né? Então, os jogadores eles estão correndo. Os jogadores eles estão correndo pelo Tite, Mota, porque o Tite é um cara que ele conseguiu mudar totalmente o conceito do time do Corinthians. O Corinthians do ano passado, comparado com esse, é irreconhecível, cara. Então, o Corinthians do ano passado, ele jogava praticamente em segunda marcha. Esse ano o Corinthians está em quinta marcha. Por que aconteceu isso? Por que mudou da água pro vinho? Tá na cara que o Tite tem uma forte influência em cima desse time aí. Isso é óbvio. Mas o amigão. Um amigo argentino me escreve e fala assim: Diego Milito tem que estar nesse top 3. Ah, eu falei aí. É, mas ele tá velho, João. Diego Milito tá caindo. Não colocaria, não. 38 anos. Não importa, não sei. E o Ricardo Oliveira? Eu não posso dizer. Eu não colocaria, não. Ele tá velho. Não, joga muito, mas hoje talvez o melhor jogador do Palmeiras seja o Zé Roberto, que tem 40. Mas eu acho que o segundo melhor atacante do Brasil hoje é o Fred. Mano. É, o Fred é muito bom também. Eu acho o Fred o segundo melhor atacante do Brasil, com exceção do Guerreiro, o segundo melhor é o Fred. Eu acho que pra mim é Ricardo Oliveira. E o Fred, com aquele time capenga do Fluminense, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, hein, gente? Você não acha, não? Ricardo Oliveira. Tá maluco. Depois Gabigol. E depois Robinho. Chapado. Ô, Cláudio Azedão. É, o Robinho tem feito gols. Mas esse é o seu ponto de vista torcedor. Jornalista, analisando números. Ah, tá. Ô, amigão, o Milito foi craque. Foi. Hoje, não tá mais. Jogando mais com o nome. É. Mas, ô, amigão. Oba, mano. Eu não sei se você tá acompanhando aí a Libertadores a fundo aí. Você tem acompanhado o torneio aí, com exceção dos jogos do Corinthians? Tem acompanhado e eu acho que não tem time para o Corinthians esse ano, não. Você não acha que pode pintar um Independiente Santa Fé para complicar? Talvez um Emelec? Quem sabe o Racing, o Boca? O River. Tem um time que ninguém fala. O River vai classificar para a próxima fase. O River tá não fora. Não vai estar tá fora já. O River é o último colocado da chave. Já tá fora? Quase fora. Já quase. Mas tem um time já que... foi. Mano, tem um time que ninguém fala. Escuta o que eu tô te falando. Marca o nome. Estudiantes de La Plata. Não queira pegar porque é osso. É um eu acho que duro. Pior que Estudiantes aí, eu duro. Acho que o Racing, eu acho que tá com o time meio enjoado. Acho que é melhor que o Estudiantes. Ele perdeu em casa. Tá com o time enjoado. O Independiente Santa Fé tá com o time enjoado. É bom o time do Independiente Santa Fé. Olha, amigo, essa Libertadores aí, pelo que eu tô vendo aí, pouquíssimos brasileiros vão avançar pra próxima fase. Mano, o Colo-Colo é chato. Então, pra não perder desse time, então estude antes, hein? Estude antes. Estude antes. Mas, ô, amigão. Ô, amigão. Desculpa. Quem você acha... Quem você acha aí, se a gente for analisar aqui dos brasileiros aí, que pode avançar para a próxima fase? O Corinthians já possivelmente já conseguiu a sua classificação. O São Paulo tá no nosso grupo. Você acha que ele consegue passar? Eu acho que não passa. Não passa o São Paulo? Isso, vai torcendo bastante. Vai perder do São Lourenço lá na Argentina. Isso, vai torcendo bastante. Não, é antes, você acha que é antes? Lógico, é lógico que Paulo, é antes. Ele falar, esse time que o São Paulo tá jogando, não vai para frente não. O Cruzeiro, você acha que passa? O Cruzeiro é líder Cruzeiro da chave passa. Dele. O Cruzeiro passa, porque o adversário do grupo é fraco. Não, o Atlético, acho que não. O Galo passa. Ganhar as três próximas, tá louco. Vai ganhar. Tá louco. Não, o Galo não passa. Imagina, para, pô. Só ganha as três? O Atlético tá morto. O Atlético, para depender só dele, ele precisa ganhar as próximas três, sendo que ele já ganhou do Independiente Santa Fé a última partida. E era o mais difícil. A coisa não tá feia, tá feia. E era o mais difícil. Vai pegar o Independiente Santa Fé agora jogando em Minas, velho. Não, o Atlético, para depender só dele, Portuga, ele precisa ganhar três, velho. Não passa. O Inter de Porto Alegre, amigão, tá dividindo a liderança aí do grupo 4 aí com o Emelec. Você acha que o Inter passa? O Inter passa aqui, tem dois jogos fáceis agora. Ah, mano, mas ó, o time do Inter aí também não sei não, cara, porque ó, eles vão pegar agora aí... Universidade do Chile fora. E o The Strongest em casa. O Universidade do Chile não é fraco. E o Strongest, amigão, o Universidade do Chile é o último colocado da chave. Então, mas o problema, amigão, é que o The Strongest vai disputar a classificação aí, pelo menos da segunda posição do grupo com o Inter, possivelmente. Mas, mano, o The Strongest vai pegar agora o Emelec, tá certo? Jogando na altitude. Sim. Se eles vencerem o Emelec, eles vão com moral pra jogar contra o Inter. O The Strongest fora de La Paz, ele é a mesma coisa do que o Superman perto daquele... da Kryptonita. Ele não vai. Fora de La Paz. Em La Paz ele é bom. Ai, fora de La Paz ele não vai. Luciano, chegou a tua hora, cara. Obrigado pela audiência. Fique sempre na sintonia da energia, tá bom? Opa, queria mandar um abraço pros meus amigos aí. Posso mandar? Pode. Queria mandar um abraço pros amigos aqui da Folha de São Paulo. Sim. O Alexandre Eiras, que tá me enchendo o saco aqui através de mensagem. Certo. E para os amigos da vila lá, do Jaçanã. Tá bom. Beleza. Recados mandados. Ok. Tudo de bom. Obrigado igualmente. Valeu. Continue com esse programa aqui. Esse programa distrai a gente no dia a dia. Valeu, cara. Obrigado. Olha, valeu, amigão. Obrigado aí. É nóis. Devido a inúmeros pedidos... daqui a pouquinho a gente vai reprisar o torneio de personalidades aí, porque... Torneio de tênis, né? É, torneio de tênis de personalidades. É. Não é não? Daqui ele a pouco... é o primeiro aberto, né? É verdade. Mas eu gostaria de chamar o Agnaldo. Fala, olha, o prazer enorme estar aqui hoje. O Agnaldo, você é um cara aí que sempre fica fazendo homenagens à sua eterna Domênica. É, a Domênica é uma menina linda. É, mas eu não entendo, quem acabou fazendo música pra Domênica foi o Jorge Benjor? Olha, Domênica... Eu. Domênica, a sua mãe? Eu fiquei invejada. Eu fiquei invejada. Por quê? A mamãe tá lá fora. Porque homenagearam a Domênica antes que eu, mas eu achei lindo. É mesmo? E vou regravar. Quem que fez a homenagem? Jorge Benjor. É mesmo? Olha lá. Eu vou compor um hino de amor para a Domênica. Ah, não. Em homenagem o anjo e a maravilha que ela é. Não. Domênica, Domênica. Aí ferrou. Vai ter música agora. Ah, mas é uma música muito bonita. Você tá muito saidinha, hein, menina? Então, é uma música em homenagem à mãe do Agnaldinho. Muito boa. Gostei da música, viu, Agnaldinho? Você tá saindo pro Jorge. É dia do aniversário da sua mãe. É porque o Agnaldinho fez já uma música chamada Mamãe, lembra? Mamãe. Ele fez Mamãe. Mamãe. Só que não pôs o nome. Agora tem nome. É isso. Agora tem nome. Eu te copiei no e-mail, pegue o nome do ouvinte que deu a... Olha, quem levantou essa pérola, cara. Isso aí é anos 70. Mas é só conhecer a obra de Jorge Ben, você sabe que existe isso. Sim, mas esse foi o que conheceu e mandou. É o Rafael Rodrigues Racessian de Menezes. Lembrou? Valeu, Rafael. Olha, obrigado, Rafa. Ele foi tão espirituoso e tão certeiro. Ganhei uma camiseta Estádio 97 Fit Camisetas pro Rafael Rodrigues. Ele descobriu a traição. O Mota sabe que eu tenho sofrido esses dias. Eu achava que a Domênica tinha outra. Descobri quem que é, Domênica. Vou dar uma na sua cara. Olha. E Jorge Ben, que é bom pra caramba, mas não é uma música do Fantástico. É bom, Jorge. Tá o grupo Coração Partido. Mas tá engraçado. É. Coração Partido. Tá certo. E ao som de Domênica, o Mano vai falar da Bozano. Esses caras não perdoam nada aqui, mano. Vou apostar com você hoje, o Galo classifica. Não classifica. Por mais que você não queira. Não classifica. Olha, não é que eu não quero, eu tenho nada contra o Atlético, mas é muito difícil. O Portuga acabou de selar o destino do Galo. Cara, gente. Assombrar. Não precisa conhecer muito de futebol pra saber que o Atlético Galo não chega. Não vai passar, não tem jeito. É impossível. Se fosse o Corinthians até acreditava, mas o Galo não vai conseguir. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Portuga? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os nossos amigos. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia BeEffect. Pra proteger e hidratar sua pele, velho. Sua pele vai ficar macia, macia, macia. Quando você passar uma bexiga no rosto, não vai estourar, velho. Parecendo que passou um arame farpado. Nossa senhora. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, cara. Vai deixar aquele topetão, aquela franja, aquele moicano. Você escolhe, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai agora levantar o braço no busão, velho. Você não vai matar quem tá embaixo, velho. Não vão achar que esconderam um corpo embaixo da cadeira aí no busão. Nossa senhora, tem cara que fede, hein? Com a nova linha Bozano, você não vai feder, não, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Rapaz, sabem com quem que o Lugano, segundo informação do lance, o Lugano acertou com uma equipe da Suécia para poder continuar praticando futebol e tá pronto para jogar pelo Uruguai a Copa América. É triste. O time do Häcken, da Suécia. É, para ver. É triste. Häcken, da Suécia. Ele podia se tratar com algum time uruguaio que tá jogando a Libertadores, Uruguai, qualquer porra, velho. O cara tá querendo ganhar dinheiro, velho. O Lugano sempre foi um jogador médio querendo ganhar um salário grande. Não, mas eu ganho dinheiro no Häcken, velho. Mas não é no Häcken da Suécia que ele vai ganhar dinheiro. Mas vai saber. O cara, quando tava jogando lá na França, Sombra, ele não era nem relacionado, velho. O São Paulo foi atrás dele. Também. O São Paulo foi atrás dele. Ele pediu um caminhão de dinheiro pra voltar. Não, o São Paulo não foi atrás. Ah, mas dizem que o São Paulo deu uma sondada, né? Parece que esbarrou no negócio da diretoria de não querer mesmo. É um jogador mais velho. É o que esbarrou, que é o seguinte. O nego falou assim, olha, tem uma história boa pelo clube. Não você, manche. Hoje, será que pela questão física não mancharia a história? É, então, cara. Pô, ele tava quase com tudo certo com o Inter uma época. É. O Internacional. É que é muito amor pelo futebol, quer continuar praticando, defendendo seleção. Fala boa, você vai jogar no Häcken lá, já tá rico. Eu falava, ó, tchau. Ah, mas morar na Suécia também deve ser da hora isso. O que você acha estranho? Você que é São Paulino, cara. Mas, veja só. Veja bem. Por que o São Paulo hoje não... Não sei se nega a voltar com o Lugano ou algum tipo de proposta, já que gosta tanto de repatriar ex-jogador, né? Na minha opinião. Respatriar. Mas você acha que o São Paulo gosta muito de repatriar ex-jogadores? Olha, olha, fora alguns aí, olha, raríssimos. Vou te dar um exemplo. O Denilson, quando voltou... Denilson, ponto esquerda, Denilson Show. Quando ele voltou, ele se ofereceu para jogar no São Paulo. Foi fechado as portas para ele no São Paulo, o seu Jesus Lopes, acho que é a época. E ele foi jogar no Palmeiras. Boa. São Paulo não é tão se de repatriar, não. Eu vi aí que repatriou mesmo. Cicinho. Rivaldo. Cicinho. Rivaldo não. Não, nunca tinha jogado no São Paulo. Nunca tinha jogado. Não, não. Jogador que já atuou pelo São Paulo. É, retornou. Não. Rivaldo nunca tinha jogado. Tinha jogado. Cicinho, não, nunca tinha jogado. O Josué tava aí no mercado, o São Paulo não quis. O Kaká. Kaká, Luiz Fabiano. Luciano, Kaká. O Júlio Bautista, São Paulo não quis. Soletri Bautista. Batista. Aí Bautista, já não sei Batista. Se é pela questão física, que também o Júlio Batista, convenhamos. O Josué, não deu em nada, tava no mercado também. Josué, não... São Paulo não quis. Palinha. E o Josué ainda foi campeão pelo Galo, Libertadores, Copa do Brasil. Meu, vem cá, Clóvis. Clóvis. Mas o nariz tá aparecendo o nariz tudo aceso, mano. Porque eu passo um certo unguento que eu não vou fazer a propaganda meu, aqui no tá nariz. Fazendo esse nariz aí, é, meu, tá só, olha que tá aceso. Olha lá, hein, vou te dar um panfleto. Você tá com o nariz brilhando. É, isso aqui, ó. Parece a rena. É. Entendeu? Entendi. Ó, vou te dar um panfleto aí. Desde de nariz você manja. Não, não é isso não. Você manja, né, velho? Esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM. Você sabe que o nosso estranho está aqui hoje? Porque ele vai no resort do Estádio 97. Fizemos uma promoção e ele conquistou o seu direito. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. O que mais te atrai, Hugo? Você que comprou o pacote do resort... Fez em 6 vezes? Não deu, porque como era um prêmio também da empresa, aí ali acabaram negociando à vista. A empresa que acabou te dando? Isso. Que legal, que legal. Tão bom funcionário assim? Mais ou menos, espero que sim. Que bacana. Bom, você que vai pro resort, tá aqui, vai ser estranho, está sendo estranho no ninho, que mais você espera? Que mais você anseia no resort? Eu acredito, eu gostaria de participar do campeonato do de pôquer. Não sei se. Não, campeonato. Não, vai ter lá os jogos da cassineira. Vai ter mesa de pôquer. Vai ter mesa de pôquer, vai ter blackjack, vai ter roleta. Mas não tem dinheiro no caso, é só dinheirinho fictício. Conforme a quantidade de dinheirinho fictício que você junta, você troca por prêmios da Energia 97. Exato. E de repente jogar uma partida com o mano aí. No videogame? É melhor não, velho. Ó, o seu resort que tem tudo pra ser bacana demais, um final de semana inesquecível. Sim. Quando você jogar comigo, velho, você vai começar a notar nuvens negras. Peraí, mas você não tem jogado mais tanto. Você não tem treinado assim, mais tanto. Por exemplo, tá legal, o Maradona, se você falar, Maradona, faz aí 1000 embaixadinhas, ele vai fazer. Comigo no videogame é a mesma coisa. Não, o mano eu posso amputar um polegar que eu vou jogar muito também. O mano tá que nem o Lugano, encostado, tá jogando assim. O mano não joga mais videogame como jogava antes. Jogo muito, velho. Tá só pra não sair do campo. Ó, sem jogar, pra você ter uma ideia, o parâmetro. Vai vendo, sem jogar muito, tá certo? Esse ano eu tô sem jogar mais ainda do que o ano passado. Ano passado eu já tinha me aposentado, teoricamente. Peguei o campeão e o vice. O Domênico tá lá, não me deixa mentir. Fez chorar. Fiz o coitado chorar. Fiz o coitado chorar. Ainda tem aquele controle dourado, pra quem não sabe. O mano, o meu amigo Sombrinha, fez uma palhaçada com ele, meteu um controle dourado pro mano. Você ainda tem aquilo lá? Naquela era do outro videogame. Ah, pai, peixe, isso não mandou fazer. Agora aí. O mais enjoado é eu mandei personalizar com o meu nome, que isso aí acende a frente do controle. Olha, é enjoado, é uma perna. É verdade, mano. Vou mostrar aqui o videogame do mano. É mais enjoado que chuteira do Cristiano Ronaldo. Depois ele fala dos moleques que entra com o cabelo aqui. Vou achar aqui o bagulho. Mas joga muito, mano. Vou pegar no meu Instagram aqui, ó. Vai ele que é legal no mano, que o mano tá encostado que nenhum lugar. Então, aí, algumas das atrações do resort você já sacou. Nosso estranho que tá aqui, tá ansioso por jogar futebol no videogame contra o mano. Tá ansioso pelo... tô vendo. Olha só, muito invocado. Deixa eu ver, mano. Isso aqui, velho, tem que ser pra quem joga muito. Não é qualquer um não que joga com controle desse, mano. Tá ansioso pelos jogos da Cassineira. Ainda vai ter o stand-up do Rudy Landucci. Vai ter torneio de futebol society, que é sensacional, muito bacana. O bingo do estádio. Né? Campeonato de futebol de botão, o bingo do Estádio 97. Tudo isso no fim de semana com toda a turma do Estádio 97. Você quer fazer a reserva? Faça como o nosso estranho no Ninho. Ligue agora, 2896-4665, 2896-4665, ligue agora, faça sua reserva. Nosso estranho aqui, a empresa deu para ele de presente, pagou à vista, mas nem todo mundo é dono de uma empresa, tem todo esse poder. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque, pode parcelar em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Num apartamento com um casal, você ainda pode levar 2 crianças até 12 anos, as crianças não pagam. Então ligue agora, 2896-4665, 2896-4665, tem todo o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação nesse momento. Pode ligar agora. E aí, inclusive são 18 horas e 41 minutos, hoje o primeiro que fechar lá o pacote vai ganhar direito de participar do torneio de pôquer do Estádio 97. Boa, do segundo torneio de pôquer, tá bom? Então, olha, ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665. Ligue agora, faça a sua reserva com toda a turma da Lotus Travel. Só na Lotus Travel você consegue fazer as reservas pro resort do Estádio 97. De 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Nós contamos com o apoio da Cassineira, um abraço aí pro André Schwartz, vai proporcionar um entretenimento muito legal para quem gosta de uma brincadeira de cassino, de cartas, né? Também apoio do Edu Botões e apoio do Madrugão Suplementos.com.br, né, mano? É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Quem quiser comprar sua proteína ou repositor energético é só acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize sua compra e receba com frete grátis. Beleza! Um abraço a todo mundo aí que apoia o Estádio 97. Boa. Vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Agora, na sequência, sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar... em todo lugar. Vai tocar o Asdrúbal, Domênico. Vamos lá. Alô. Alô. Gostou da música, menina? Adorou. Alô. Alô. Oi. Quem fala? Alô. Fala, Dudu. Marcelo Santos Barros. Fala, Marcelo. Tudo bem? Tranquilo? Bem, e você? É, tranquilo. E quantos anos? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu, que era o meu E o bairro, qual é? Vila Cruzeiro. É do Adriano aí, velho. É, o morro lá onde o Adriano... O morro do Adriano. Nossa, aí, velho. Haja festa, hein? Porra, mano, o Adriano tá dando conta daquelas 18 lá, já ainda? Ah, deve dar, velho. 18, hein, velho, numa noite. Tendo cartão ilimitado, hein? Tendo cartão ilimitado ali, o cara faz o que quer. Posso falar 18, mas nem se juntar... One limit. Nem se juntar a boa fase do Domênico, do bar, todo mundo minha... Mas tá, quem? 18 na noite, velho? Ah, é? 18? Não sei. Tendo dinheiro, bacana. Oh, mas nem na minha melhor fase eu tava contando 3. Ai, não, falou! Pipizudo! Eu, na melhor fase, eu disse que eu não dava conta nem de 3. Você dava conta de dinheiro. Você pegou conta. Se puser uma anã na tua frente, você não dá conta. Ó, hoje não mais, mas eu já tive meus dias. Você pegou 3. Pipizudo. Na mesma noite? É. Ah, fácil. Tá, 3. Peraí. Na mesma noite. Então, ó, eu não vou falar quem é o cara. Então. Eu não vou falar quem é o cara, mas. Ah, foi com cara? Não, calma. Vou te contar. Eu não vou falar quem é o cara pra não queimar o cara. Mas uma vez eu fui numa micareta com um cidadão, Esse cara, ele pegou mais de 10 mulheres numa tarde. Beijinho não é pegar. Beijar é uma coisa. Pegar. Ah, e ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Beijar é uma coisa. Ele tá aqui. Coito é outro. Não, coito não. Exatamente. Passar bisnaga é outra coisa. Coito não, né? Por agora pegar. É outra coisa, dá beijinho. Ah, não, eu disse só pegar. Você falou pegar 3. Eu quero ver você aguentar com 10. Não, você também é bom. 10 pensões. Você é outro bom. Portuga, quantas você pegou numa noite? Falando sério, você deu uma, pá, e depois quantas? Não, num dia, amor. Ah, num dia, num vai. Dia já aconteceu. E não vale pagando. É. É, não vale pagando, na boa? Fala aí, irmão. Não, no mesmo dia, duas. Vai. Duas. Duas no mesmo dia. Uma tarde e outra noite. Só? É, e você? E você, amor? E você? Passei mentira, amor. Quantas você deu? Ó, no período que eu tava fértil. Como fértil? Você tava ovulando? Tava ovulando. Né? Quantos você pegou? Você tem trompas? Tenho. Quantos você pegou? Nada. Palófios. Palópios. Quantos você pegou? Fala aí, irmão, quantos foram? Sabe quando você tá com sexo, dá calor, só pensa nisso? Eu sou assim todo dia. Eu lembro, todo dia. Você deve ser um perigo. Quantos você pegou? 5. Ah, mas aí eu tenho uma defesa minha. O dele é de abrir, né? O meu é de armar. Ah! Tinha que ser expulso. O meu brinquedo tem que subir, o dele é só abrir. Quem disse? Segue o jogo. Segue o jogo, sem relatório. Peraí, olha. Quem disse? O Portuga agora foi cirúrgico. Ai, João Sombra. O dele é só abrir, o meu tem que armar. Quem disse? Mas você mais abriu ou mais armou? Mais armei. Mais armei. Mas abriu também. Lógico, sempre. Que coisa. É que eu sou eclético. Que coisa, hein? O moto vinha de duas mãos. É, meu brinquedo. É total flex. Você pode brincar de várias formas. Esse papo tá dando mó tesão, hein? É, tá fazendo. Come o moto. Vai. Quem tá falando aí? Onde vai? O time, brother. É, Corinthians. Ah, Coringão, mano. Ô, Dodô, eu quero participar do campeonato. Pôquer. Torneio de pôquer? Mas você joga bem, amigão? Ah, eu jogo na mesma casa que eu fiz o torneio. Ah, no H2 Clube? Boa! Beleza, apoio do H2 Clube, claro. Deixa eu falar um negócio aí. Eu tô com um baralho aqui. Você quer uma carta do princípio do baralho, do meio do baralho, do fim do baralho, pra definir quantos quilos de alimentos não perecíveis você vai ter que doar? Do fim do baralho. Muito bem. Fim do baralho aqui, fim do baralho. Ué, irmão, é isso aí. Olha aí, valete de copas. Nossa, eu nunca dou all-in com valete. Valete de espadas. Eu nunca dou all-in com valete. Valete de espadas significam 10 quilos. Figurinha vale 10. 10 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Ótimo, perfeito, André. Perfeito, já garantiu a sua participação. Pô, já tem bastante gente. Vão ser 120, né? Nós estamos com 16. Com esse 17. Contando que fechou o resort 17, né? Já fechou agora o resort hoje? Do dia da promoção. Ah, da outra promoção, então tá. Beleza. Que beleza, hein, cara? Tá garantido entre os 120 que vão disputar esse fim de semana em Punta, ou fim de semana no resort do estádio, ou vaga de estranho no ninho, como tá aqui o Hugo Lisboa. É isso aí. Boa, perfeito. Boa. Ô, amigão. Bom, agora falei do desagradável, né? Desagradável seu butico, agora vamos falar aí. Agora terminou a parte boa da conversa, fala da coisa. Agora vamos falar do parâmetro futebolístico chamado Corinthians, velho. Boa, mano. É isso mesmo. Ó, amigão. Diga aí. Quantos anos você tem? 33. Vou dizer que é da. O Guerreiro, com o maior centroavante que você viu jogar com a camisa do Corinthians, ou você colocaria outro no lugar dele? Puta, o Guerreiro é muito bom, mano. Guerreiro, Tevez também. Mas o Guerreiro, pra mim, tá lá em cima de todo mundo. Também acho, viu, cara? Mundial, sabe? Tem jeito. Olha, o Luizão, ele tava no meu time do Corinthians aí de todos os tempos, aí formando a dupla de ataque com o Edilson. Mas hoje o Luizão, ele deu lugar pro Guerreiro. Ô, mano, só uma polêmica com um cara neutro. Vou falar Sombra, você é um cara neutro. O Viola não jogou mais bola que o Guerreiro no auge? Dois ótimos jogadores. Pau a pau? Mano, assim, o Viola... Você acha, Domenico? O Viola no auge. Gente. Viola, mano, no auge. Interno Portuga, velho. Interno Portuga. Eu acho que isso daí é coisa pesada. Deve ser craque isso, Sombra. É craque. Mas nenhum dos dois é craque. Não, só um minuto. Só o do Portuga tá usando. Ah, tá usando craque. Deve estar, velho. Mas o Viola foi ruim desse jeito? Peraí, só um minuto. Não é ruim, Portuga. Não é ruim, mas comparar o Viola com o Guerreiro, perguntando quem jogou melhor. O Viola participou da Copa do Mundo com o Brasil. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Não importa, mas foi lá, tava lá. Tinha tanto jogador bom na época. Mas eu, assim, eu não tô falar não tô que o Guerreiro Viola. É melhor que o Viola. O Viola, ô Domênico, o Viola nessa época caiu a ligação do ouvinte. Não tenha tanta razão assim. O Viola, nessa época que ele jogou a Copa em 94, ele era atleta do Corinthians. Eu tenho 100% de convicção em falar. O Viola não sai na foto do lado do Guerreiro. E o Luizão, sim, mano? Quem falando sério, Viola, eu falei, o Viola nunca ganhou. O Luizão, ganhou um ele tava no meu time do Corinthians. Que nem mas não é só isso, Domênico. Não é só isso. Não é só isso. É, o Viola, por mais carinho que eu tenha por ele, ele fez o gol lá, imitou o porco lá, tá certo? Ele, quando vestiu a camisa da Seleção Brasileira em 94 e quase fez o gol da final da Copa do Mundo aí, era jogador do Corinthians. Eu tenho 100% aqui de convicção em falar, gente. O Viola não sai na foto comparado com o Guerreiro. Não sei não. Mas não eu sai não, na foto. Na minha opinião, o Luizão, é Portuga. Assim, o Luizão, ele compõe o ataque do meu Corinthians de todos os tempos. Volto a falar aqui. Minha frente era Edilson e Luizão. Certo. Só que, hoje, o Guerreiro já ultrapassou o Viola. Mas véio. Você acha que ele, o Guerreiro deu seta, Luizão, ó, o Guerreiro deu seta pra esquerda e falou tchau? Deixa eu te perguntar, tecnicamente, pro teu time, os dois com 23 anos, o Guerreiro ou o Luizão? Mas o Portuga, eu tenho que me pautar nos dois com 23 anos. Eu tenho que me pautar pelo que eu vi dos dois no Corinthians. Não, tudo bem. O que você acha? Quem foi Guerreiro. Melhor? O cara que ele gostou mais. Eu tô perguntando, ele respondeu. Não, cada um tem uma opinião. Cada um tem opinião dele. Continuando com o momento sem parar. Aí pesa. Não adianta falar que não, mas pesa. O título pesa muito. Esse lógico. Título que o Guerreiro deu de Mundial. Não, foi bom, o Luizão tem mais títulos do Corinthians do que o Guerreiro. Então, o Luizão foi mais. O Luizão, tem hora que tecnicamente, gente. Foi melhor, eu acho. Mas foi 588 bola. Mil vezes melhor a que o Guerreiro. A gente tá falando de bola, não tenha dúvida disso. Falando como bola. Como bola. Bola. Não, bola. O Guerreiro, ele é mais completo que o Luizão. Só pode falar que o Guerreiro foi melhor que o Careca. E o. Pô, só falta isso. O Miller. Não, ué, o Guerreiro, eu não vou falar do Careca porque o Careca não era da minha época. Não, nem. Não faça isso. Não faça isso. Mas possivelmente, quem viu os dois. Foi melhor que o Evair, por exemplo. Quem viu os dois. Sai na foto. Ué, o Evair marcou que gol em Mundial. Peraí, o Evair não foi pior do que o Guerreiro. Você tá louco? Você tá louco. Você tá falando que o Guerreiro foi melhor que o Evair? Não, eu tô colocando aqui contra números no argumento. Então o Gabigol é o melhor, você tem razão. O Gabigol é o melhor jogador. Não. Eu tô fazendo comparativo. Não, analise o contexto. Não tô analisando o Gabiru. O Gabiru era um volante médio, tá certo? No time do Inter. Era um jogador fraco. Era um jogador fraco e deu muita sorte e fez o gol. Tá marcado e tá imortalizado na história. É igual o Basílio. Agora, por exemplo, o Basílio não era cabeçudo. Não, mas também não era cara. O Basílio não era cabeçudo. Era um jogador normal. Tá equivocado. Esse é o momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência com sem parar. Seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. É, rapaz, que coisa, hein? Alô? Mano, alô? Louco, alô? Eu tô louco. Alô? Só que quem o Viola fala? Foi melhor que o Guerreiro e eu tô louco. Eu acho que são bons alô? Jogadores. Isso equivalem. Quem fala? Que não, o Guerreiro vejo, é top. Não vejo muita... É, só um minuto, gente. Fala com o ouvinte aqui. Quem é? Alô, é o Rodrigo Bonavina. Ô, Bonavida? Bonavina. Bonavina. E quantos anos você tem? Eu tenho 28. 2.8. E o bairro que mora? Freguesia do Ó. Aí, Portuga, teu vizinho. É lá perto. Quando você tem 28 anos, né? É. Então, se ele não 28. Viu muita coisa, não dá pra perguntar. Não. E o time, brother? O time qual é? É o Tricolor Paulista, do... Ah, Tricolor. É, o Tricolor. Pra, tem choque rei. Pra ele, o melhor centroavante que ele viu foi o Luiz Fabiano. Já viu? Não. Foi? Acho que não, hein? Aliás, pra você, quem foi o melhor centroavante que você viu no São Paulo? Que eu vi o Luizão. Ah, com certeza. Mano, tava falando aí, pra mim, o Luizão foi muito melhor por... Apesar de ter passado um pouco o período olha, pequeno no São Paulo. E olha que você viu o Luizão jogando fim de carreira, final de carreira. Você, não, mas o Luizão é um monstro. Você sabe um centroavante? Eu acho sim. Um nome bom aqui. Não, mas eu acho sim, viu, Mota, que o Luizão ele pode estar equiparado com o Guerreiro aí numa comparação. Agora o Viola não, gente. E, ó, o nosso ouvinte aqui, o Estranho no Ninho, deu o um nome. Qual o nome, o Estranho? Amoroso. Mas Amoroso não era centroavante, Era meia, segunda da cara. Segunda da cara. Centroavante, mas ele era segunda da cara. Chulapa. Ô, Rodrigo. Oi, fala, mas, Sombra. Mas você sabe, em torno dessa questão de centroavante, um torcedor, eu tava conversando com um torcedor através de e-mails, e ele falou assim, pô, mas você não fala do França. França. Olha, o França foi um grande centroavante. Técnico pra... Carregava o São Paulo nas costas depois que o Vinícius foi ótimo embora, centroavante. Eu até argumentei com ele. Olha, que pra ele o França jogou demais e tal. Mas ele, é que ele não acompanhou a época do Careca, do Sérgio Chulapa, etc. Mas o França, do que eu vi, que é de Sérgio Chulapa pra frente, seria Sérgio Chulapa, Careca, teria o Luizão. E aí... entraria num patamar aí... abaixo. Onde você fala, olha, Luiz Fabiano, falando França, estaria muito bem escolhido. Sim. Sabe outro que jogou a carreira fora? Se você me disser... França, eu acho que o problema do França é que depois ele sumiu, né? Ele saiu de São Paulo, eu acompanho futebol, mas eu nem sei pra onde ele foi. Ele tá no Japão. Não. O França foi depois pro Japão. Foi pra Alemanha. Foi jogar na Alemanha. Teve uma temporada muito boa na Alemanha. Depois foi no Japão, onde encerrou a carreira. Foi muitos anos no Japão. Sabe um outro? Sabe um outro que ninguém fala, mas pra mim ele passou os melhores anos da carreira dele fora do país e fazendo bobagem, jogou em time fraco e foi bem? O Dodô. O Dodô, tecnicamente. Tecnicamente, eu tô falando, Mota, tô falando de futebol. Mas o cara que sabe matar a bola, dar um passe. Tanto você vê os gols do Dodô. É, ele com 23 anos tava na Coreia. Se não me engano, fala 325. Mas ele é um puta Dodô, jogador. Diga, Rodrigo. Falar em Dodô, eu queria dar os parabéns agora que eu consegui falar aí pro Domênico. Meu, ele é muito simpático. Uma vez eu cruzei ele numa festa. É, ele, eu acho, não sei se é primo, da prima da minha esposa, né? Eu cruzei com ele numa festa no Clube Estéria. Eu conheci ele assim, fui tirar foto, minha máquina naquela época, o celular não era tão bom. E minha máquina deu pau, aí ele tava com a esposa dele, falou, não, deixa que ela tira aqui, tirou, falou, me passa o e-mail que eu mando pra você. Um monte de gente fina, viu, Domênico? Mas será que era o Domênico? Porque é o seguinte, ele tem um irmão gêmeo. Não, era ele. O Domênico tem um irmão gêmeo. Ele manda pro evento. É um irmão gêmeo, mas que não fez sucesso nenhum. O Almeidinho? Não, porque, inclusive... E às vezes esse irmão gêmeo dele, chama Carlão, inclusive. Às vezes gosta de se passar pelo Domênico pra tentar curtir um momento de sucesso na carreira. É. Quando o Domênico fecha dois eventos no mesmo dia. Mas o Domênico melhorou bem depois que castraram ele. Ah, é verdade. Castraram ele agressivo, é igual agressivo. O Domênico tinha o comportamento de um Doberman. Olha aí, pô. Aí hoje ele já tá firmeza, velho. Mas, ô, Rodrigo... O cara tá falando que você tirou uma foto com ele, Domênico, que mandou no e-mail dele. O cara tá te mandando um abraço aqui. Ele falou que o celular dele dá vergonha. Fui tomar um café, pois não. Você é gentil, qual educado. Foi? Você foi muito educado, gente. Tá cortado aqui. Tá cortado. Minha prima, a minha esposa. Alô? É prima da Estela. Alô? Do Fábio. Foi o casamento do Fábio, Domênico. Ué, mas o que aconteceu aqui? Alô? Foi aí, tá no... Alô? Moio. Alô, embora, Domênico. Tá me ouvindo? Alô? Não, tô ouvindo, mas não tô conseguindo... Falar. Eu tô te ouvindo. Fala aí, meu. Não, aqui o meu microfone foi pro saco aqui. É, tá bom. Agora tá saindo aqui, o Domênico. Fala aí, velho. Tá usando do Portugal. Fala aí. Então, foi no casamento do Fábio, Domênico, lá no Fabinho, Estéria. Fabinho. Fabinho, que é irmão da Estela, que é minha contadora, pô. Então, caramba, eu sou casado com a prima dele. A prima dele. Tá certo. A Luana. Luana. Também trabalho com o evento, mas tô falando, tava comentando que você é muito gente boa, cara. Obrigado. Que eu, nesse casamento, você não vai lembrar, isso faz muitos anos. Faz anos. Naquela isso. época, o celular não era tão bom, eu fui tirar uma foto com você e meu celular, sei lá, não tava saindo. Você chamou sua esposa, falou, não, vem cá, tira aqui, tirou uma foto comigo, falou, me dá seu e-mail que ela manda pra você depois. Com certeza. Isso me marcou, pô, você é muito gente boa, cara. Não, é nóis aí, velho. Tá tranquilo. Beleza. Ô, Rodrigo, nós estamos aqui com o São Paulino, que é o Hugo. Hugo Lisboa. Agora vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que hoje, qual seria a melhor formação de ataque do tricolor? Tá, eles falam primeiro ou eu? O Hugo vai falar primeiro. Vamos lá, Hugo. Vai lá, Hugo. Pato e Allan Kardec. Moleque, tá. E pra você, Rodrigo, quem seria? Pato e Centurion? Com certeza. O Pato é, no caso, mais centralizado, como centroavante? Isso? Eu acho que ele mais como centroavante, ele tem mais mobilidade do que o Kardec e o Luiz Fabiano, né? Não vejo com tanta força física, mas mais com habilidade, né? E eu acho que ele como centroavante, não tão fixo, eu acho que ele daria mais opções, né, pro ataque do São Paulo. O Centurion ali com o drible, né? Eu acho que seria o ataque ideal. É que o Centurion, ele é mais meia caindo pela esquerda. Então, mas é que tá, Sombra. É, eu faria uma inversão aí nesse posicionamento do Centurion. Como eu dei a alternativa de escalação aqui pro Oswaldo Oliveira, agora eu vou dar uma alternativa de escalação pro Muricy. Ó, Muricy, se você fizer isso aí, o São Paulo vai começar a jogar melhor. Anota aí, pega um papel e uma caneta. Eita. Você que ele tá no ônibus indo pro estádio. Ele vai pedir uma caneta pro motorista. Peraí, fala. O Márcio Rivelino tá ouvindo a gente agora. E ele anota as nossas sugestões pra depois. Ele vai gravar. Mas ele não sabe escrever, ele vai ter que colocar um rec aí. Então. Não, ele sabe. Mas o Luquinha, filho dele, escreve pra ele. Ah, então beleza. O negócio é o seguinte: atenção, Marcinho, anota a minha escalação aqui e passa pro teu chefe. O negócio é o seguinte, Muricy. abdica de jogar aí no 4-4-2, certo? Joga no 3-5-2. Muricy, faz o seguinte, você pega três camisas de zagueiro, você joga pro alto no vestiário. Aí sai no tapa ali, ó, Rodrigo Caio, Edson Silva, Dória, Antônio Carlos, Rafael Tolói, Paulo Miranda, Rodrigo Caio, enfim, Paulo Miranda. Quem pegar as três ali, pegou, certo? A zaga você escolhe. Meio campo de São Paulo, Muricy. Cabeça de área, você coloca o Souza. O Souza, apesar de ele fazer às vezes aí de segundo volante, mas coloca ele na cabeça de área, que é um volante que sabe marcar e tem qualidade. E ele jogava jogando assim no Grêmio, concordo com você. Cabeça de área, o Souza. Segundo aquele cara que vai sair e vai distribuir o jogo, Thiago Mendes. Esse moleque não pode ficar fora do time de São Paulo. O Centurion, apesar de ele jogar pela esquerda, Sombra, na esquerda ali, cadeira cativa, Michel Bastos. Véio. Centurion, você inverte. Caso ele pegue uma bola ali que dê pra cortar pra dentro e bater, igual no videogame, aquela tática de cortar pra dentro e bater. Mas aí faz melhor o Michel Bastos. Essa é mais fácil o Michel Bastos na direita, então. Você coloca o Michel Bastos na direita, tá certo? Centurion aberto pra fazer esse esquema de apelão no videogame, cortar pra dentro e bater. Coloca o Centurion correndo na esquerda e à frente dos dois o Ganso, mais próximo da área, que é um cara que finaliza bem também. É que ele não gosta, mas ele chuta bem. Chuta, chuta, chuta. Então, mas é que tá, mas sabe chutar. É que ele não gosta, ele tem preguiça, mas sabe chutar. E na frente, coloca ali Alexandre Pato e Allan Kardec. Tá certo? Esse é o time de São Paulo. Sacrifica os dois laterais, porque o Bruno é horroroso, velho. Não jogou 1% do que ele jogou no Fluminense. Lateral esquerdo, São Paulo não tem também, não existe. Eu colocaria o Thiago Mendes de ala direito. Colocaria? Ou o Hudson. Mas aí você tá querendo que o Centurion faça a ala toda esquerda? Não dá, mano. Não, Portuga. O Centurion ele vai funcionar como um quarto homem de meio campo, tá certo? Mas quem faz a ala esquerda? Se vai e vem com o Thiago Mendes faria na esquerda. Portuga, jogando com três zagueiros, você colocando o Thiago Mendes aí pra correr nas costas de quem tá cobrindo ali, no caso ali, você coloca o Michel Bastos pra jogar na direita pra cortar pra dentro. Você coloca ali pra deslocar ali nas costas dele, aí o Thiago Mendes, ou quem sabe é até o próprio Souza. Você faz sempre uma cobertura. Você jogando com dois volantes ali, que marcam bem. Precisa ocupar a ala esquerda, mano. Mas é que tá, Portuga. Você coloca ali três zagueiros, tá certo? Sim. Tá blindado. Dois volantes à frente da zaga. Velho, desculpa, se esses caras, se cinco jogadores não conseguirem fazer essa composição defensiva, você colocar o resto do time, os cinco da frente, pra atacar, velho. O Mano está dando uma aula. Deu um show para agora. Esses treinadores. Calma aí, não, calma aí. Dando uma aula. Controvérsia. Tá. Mas menos. Pra 3-5-2, você precisa ter os alas. Você precisa ter alas. Sem alas, não vai. Você precisa ter uma qualidade técnica e ofensiva muito o bem. Souza jogou de ala direita no São Paulo, mas era o Souza, tinha uma boa batida de bola, meia. Sabia retornar, outro ala era o Júnior. Na boa, primeiro você, primeiro você conserta o problema de não fazer gols, depois você conserta o problema não, de não senhor. Tomar. Negócio não, é o seguinte, senhor, é o contrário, o negócio filho. É o seguinte, imagina, não é assim não, mano. Não é assim não. Mano, não é assim, mas não. A defesa você não consegue rebocar a parede e pintar ao mesmo tempo, bacana, mano, o negócio mas é o seguinte. A defesa do São Paulo, gol, o São Paulo faz. Mas Motinha, Motinha, Motinha, se você puser, não. Mas em time fraco. Ó, o Centurion, o que esse cara corre, Sombra, na boa, ele consegue pelo menos fazer a sombra na marcação. Mas não precisa ter um volante ali marcando. Tá certo? Você tem ali, ó, o Centurion numa ponta e o Michel Bastos na outra, os dois correm pra diabo, velho. Os dois conseguem fazer pelo menos aquela marcação até o meio campo. Mas não serve pra ser ala. Dá sim, lógico que dá. Não, o Michel Bastos ainda sim, mas o Centurion não. Dá sim. Você quer improvisar. Centurion, Sombra, ele tem que fazer o que o Sheik faz no Corinthians. Ele não precisa ter um marcador, um exímio marcador. Basta fazer a sombra. Faz a sombra, atrapalha tá que certo. O volante pega. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Não é mais fácil você colocar o Michel Bastos na ala esquerda e o Thiago Mendes na ala direita? Imagina, e jogar o Centurion pra frente? Eu sacrifico o cara. Michel Bastos tem que jogar perto da área do adversário. Eu posso só perguntar uma coisa pro ouvinte? Ô, Zé Mistério, som... Desculpa, eu sei que você ia concluir aí, que tem que ir mais rápido. Como é que é o nome do ouvinte aí? É Rodrigo. Rodrigão, é o seguinte. Eu tava ouvindo aí o Mano falar de tática. A minha pergunta pra você é o seguinte, porque... Nossa. Eu concordo com o Mano, mas eu acho que de repente o futebol é mais atitude do jogador. É igual o casamento, né? Quando você vai casar, você tem que ter uma atitude com a sua mulher, senão não dá certo. Aí você acaba terminando. Não, eu tô dizendo você que eu digo é a pessoa em geral, entendeu? A gente às vezes muda, né? O tempo da pessoa, e a pessoa não entende. Eu não ia bem. Eu não ia bem em português. O colega não ia bem, eu preferia muito mais história. De matemática eu também ia bem. Mas e a pergunta? Não, a pergunta é simples. Quando o São Paulo, você pega lá, porque você falou, o ataque do São Paulo é muito bom, né? De repente é igual aquele exército, né, que tem uma defesa ruim. Eu fui pra Segunda Guerra, eu não sei se eu te contei. Não, não contou, não quero. Você tá com toda essa idade? Então, eu fui, o finalzinho dela, foram 700 soldados brasileiros. brasileiros, tá 80 eu fui anos, dela. Não, mas eu tava, na época eu tava. Você tava comemora aquele feriado que tem. Isso, exatamente. É, tá. Então a minha pergunta pra ouvinte é o seguinte, você tá gostando da novela Babilônia? Eu acho que não pegou ainda, hein? Assim, que tem a ver? Que tem uma coisa a ver com a outra, você falou de futebol, vai parar na Babilônia. Eu não falei que ia perguntar de futebol, falei que eu tinha uma pergunta. Ah, é verdade. É. Bem lembrado. Meu Deus. Rodrigo, palpite pra hoje, Palmeiras e São Paulo. Olha, eu vou falar que vai ser 2-1 pro Tricolor. Então tá bom, cara. Um abraço pra você. Tá bom. Obrigado. Posso fazer um merchan, Sombra, rapidinho? Diga. Orquestra e Coral Bonatelli, a melhor orquestra pra casamento de São Paulo. Ah, é o seu coral, é isso? Cara, ele fez o merchan dele. Fazer o meu merchan, pô. Tá bom. Qual que é a música que mais sai no coral, velho? Qual que toda noiva pede? Muito bom. Ah, a marcha. Toca muita marcha, né? Tem que ser a marcha. A marcha todo casamento toca. Eu acho que pro noivo deve ser a marcha fúnebre. O cara indo pro casamento pra se ferrar na vida. Hoje eu tava conversando com um amigo meu. É um clichêzão esse negócio de marcha. Marcha fúnebre. O cara casa, se ferra. E tem como vocês aí no coral, tem que fazer como fazer uma adaptação. Tô sabendo aí que no casamento do Mano, que eu não sei nem quando vai ser. Não tem previsão. Muitas coisas já estão sendo direcionadas. É. Acho que assim, meu, a noiva que atrai na igreja com uma música dos Travessos. É, do Rodriguinho. Pô, eu acho legal, não, pra fazer, a gente faz alguns arranjos personalizados. Aliás, se o Mano, mais pra frente, quiser, quando resolver casar, e entrar em contato com a gente, eu dou um descontão pra ele. Vai morrer de fome, velho. Porque pro Mano casar vai demorar. Eu pago em abraço, velho. Eu dou um descontão. Você também tá nessa, Shelly? Lógico. Alguém, gente, já pediu pra fazer a entrada do casamento o tema de Game of Thrones? Mas que coisa de nerd, Game of Thrones, véio. Não, mas com a do... Jornada nas Estrelas. Do... Caramba, agora me... Tá, o Chaves. O nome do jogo. Star Wars. O jogo? Não, Star Wars. Clash of Clans. Duck and Kong. Call of Duty. Call of Duty. Um amigo do amigo pediu pra o tema ser Game of Thrones. E não é nerd, isso é bem mais legal. Eu mesmo tive um amigo que casou com o tema do Mario Bros. De Breaking Bad, só o cara na violinha. Olha, vai falar. Game of Thrones é uma das melhores coisas que eu já assisti na história da televisão. Imagina você entrar na igreja com o tema do Game of Thrones. É fantástico. Star Wars também é legal. O tema do Star Wars. Star Wars eu fiz semana retrasada. Aí, olha lá, tá vendo? O noivo entrou com aquela marcha imperial. A marcha imperial. Aí aquela louco, coisa véio. Clichê. Se você já fez, é porque já milhares fizeram. Um amigo do bar mesmo casou com o hino do Corinthians, tocando, só do Corinthians. Aquela coisa. Volta a guerra nas estrelas. Eu, quando casar com a Domênica, vai ser ao som de Brokeback Mountain. Não, aquela música lá da Domênica. Aí, não, essa vai ser da valsa. Imagina eu pegando o braço do seu culote de virando toda. Você vai passar a gravata. A gente não sabe dançar bem valsa. Porque ninguém sabe quem que vai levar a pessoa. Rodrigo. Decidido ainda. Um abraço, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Sombra. Igualmente pra vocês aí, tudo de bom. Valeu, um abraço. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Vem agora o terceiro ouvinte na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. Alô? Alô? E fala? Rafael. Fala, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Dodô? Bom, Rafael do que é o nome completo? Fernandes Lucas. Fernandes Lucas. E quantos anos você tem? 34. 3.4, né? E o bairro? Eu falo do Higienópolis, sou vizinho aqui do Benja. Higienópolis? Isso. Tá certo. E o time? Palmeiras, Dodô. É nóis. Ih, mano. É o time da alegria, hein, Dodô? É o time dos reis do Iê, não é? Como diria Oswaldo Oliveira. Dos torcedores. O carecão lá. E aí, rapaz, você vai pro jogo hoje, não? Não. Tô indo pra casa, vou ter jogo de casa hoje com a família, pedir uma pizza, tomar uma cervejinha. Modinha. Faz bem. Faz bem. Modinha não, por que modinha? Você vai hoje lá no chiqueiro lá? Não, você não vai? Minha casa, se fosse minha casa eu ia. E por qual a diferença da tua casa da dele? Na minha casa eu sei que eu não vou correr risco. Ué, então por que o cara é modinha? Pera só um minuto, eu vou assistir na minha casa. Se, eu juro por Deus. Se eu não corresse risco, com certeza eu iria na Arena Palestra. Então, antigamente eu ia muito. Então vamos lá. Todo jogo eu ia do Palmeiras. Então tá. Paga pau! Só um minuto, é na arena, é na nossa arena, né? Sim. E eu não vou e não sou modinha. Desculpa. Desculpa. Mas você não faz quantos anos você não vai no estádio, Dudu? Então pronto, ele pode ser igual. Você é, tá falando, mas você tá criticando o cara. É outra história. É o Domênico tem um alvará, Paulinho. E se o rapaz... Só um minuto. E se o rapaz também adotou, vocês não sabem? Cada um tem o seu... Ué, qual é... Eu acho, e vou dizer, mas acho uma bobagem fazer esse negócio. É modinha, não é modinha? Também é bobagem. Você também acha? Coisa ridícula. Distinguir o torcedor. Ah, desculpa, eu vou falar na cara. Acho a coisa mais ridícula que tem que falar. Ah, você é modinha, eu não sou. Acho uma bobagem. Só isso que eu acho. Vai, modinha. Modinha só vai no jogo da Libertadores, só. Com certeza. E hoje, hein, vamos dizer mais, vamos além. Esse negócio do sócio-torcedor aí vai ficar mais difícil de neguinho estar. Mas lógico que vai. Qual é o problema também do cara só ele falar? Os caras estavam reclamando hoje, Domênico, porque falando quem sobre é a história do ingresso. Por exemplo, eu não sou, tá? Eu não mando. Vai então, pagar preço a chance cheio. De eu ir ver uma final é quase zero. Ah, isso é verdade. Não é porque eu não quero ir, que eu não vou mesmo. É porque se eu quisesse e eu não sou sócio... Você não tem assiduidade. Mas é pra ter incentivamento de... Não, eu entendo, vovó. Eu entendo que eu falo. Incentivamento? Incentivamento? Quando você incentivar as pessoas a irem aos jogos e tal, e comprar todos os jogos. Mas a chance dessas pessoas, como eu... Não é conseguirem mais ir ver jogos. A não ser que você pague o preço cheio. E não é ser só sócio. Os mais caros. Não, desculpa, viu, português? Não é ser só sócio. Você tem que ter a frequência de passar na catraca, né? Então, isso é uma chantagem. Isso aí. Eu acho que isso é uma chantagem. Por quê? O ouvinte falou pro Mota assim: o Mota. É chantagem. Não, deixa eu explicar. É lógico. Deixa eu explicar. Se você não comprar, se você não for só pra explicar. Toda vez, você nunca vai ver. Só pra explicar. É chantagem. O ouvinte falou pro Mota que o Mota só vai em Libertadores. Eu discordo. Na minha opinião, eu acho que o cara tem direito de escolher o jogo que ele quer ver. É igual, tem um restaurante lá, tá lá escrito: segunda-feira, dobradinha, terça-feira tem carne assada e quarta feijoada. Ah. Eu não como dobradinha. Eu não vou segunda. Tudo bem, eu tenho direito de não querer ir no Palmeiras e Guarani, mas eu quero ir no Palmeiras e ir. Nesse mesmo restaurante. Só um minuto. Nesse mesmo restaurante, cada vez que você vai, você tem um cartãozinho. Fidelidade. Cada 10 almoços que você come, você ganha um almoço no dia seguinte. É justo. Você não vai ganhar como o outro que tá indo. É igual. Ô, Jojo. É igual. Você entendeu? Jojo, ele incentiva que você vai ganhar. É uma forma do clube incentivar, ajudar. Também, o torcedor ajudar o clube. Eu não acho errado, acho legal pra caramba. E tem que ser e não acho, vai sempre, doutor. Eu não acho errado de por exemplo, eu como algum outro torcedor que queira ir só em finais. Acho legal esse troço. Ô, Dodô, mas ajuda já não vem do cara assinar o sócio torcedor? Já vem de ajudar. Então, mas outra chantagem. Mas então, se o cara tá indo moto em todos os jogos e pagando o ingresso dele em todos os jogos. Ou não paga? Paga ingresso. Mas acho que você tem direito de escolher onde você quer ir no jogo. Você não é obrigado a assistir Palmeiras e Audax. Mas o cara eu não quero ir. Tá tudo bem, você tem ingressos. Então, você tem todo direito de não ir, Dodô. Só que o cara que foi, vamos supor. Mas dez... o cara nem vai, Dodô. Vamos supor, o cara que foi em 10 jogos, ele pagou os 10 pra ir. Aí o 11º é a final. Você foi só em 5. Eu escolhi só ir na final. Você só escolheu em final. É. Esse mas cara que pagou os 10, ele tem que ter vantagem sobre você, velho. Mas ele pagou os 10 só pra poder na final. O cara tem que ter vantagem, velho. É uma questão de fidelidade. Tem que prestigiar quem vai mais. Lógico, é isso aí. É uma questão de fidelidade, claro. Tá certo? É porque vocês têm que ver o seguinte: o clube precisa arrecadar, porque na hora de pedir contratação de jogador, o torcedor é o primeiro. Exatamente. Qual a melhor maneira do clube obter uma fonte de renda garantida? Os carnês. Ele já possa até botar no orçamento anual, sabendo, olha, exatamente, nós temos uma previsão de 25 milhões, de 20 milhões, vindo do sócio-torcedor, tá bom? Exatamente. É dessa maneira. Jeito. A não ser que, por exemplo, você tenha um estádio lá e você tem 45 mil lugares, e você faz o seguinte: olha, 40 mil eu vou dedicar para sócio-torcedor e 5 mil para aquele que avus. Não é sócio. Pega lá 10% do estádio e dedica para o avulso. Porque antigamente na Itália sobra se vendia. A minha visão da história é uma visão. Isso é uma chantagem. Então, mas antigamente... Quer dizer o seguinte, a maioria, muita gente faz o quê? Compra o ingresso. E acaba não indo. Não vai ao jogo, mas só pra ter vantagem futuramente. Não, mas isso aí não vale no Palmeiras, tem que passar no Palmeiras não vale porque tem que passar na catraca. Mas é que tá, tem o controle na Itália, deixa eu te fazer uma colocação. Mas tem na Itália, tem gente que pede pra passar catraca pro cara. Só uma coisa, na Itália, o cara compra, não sei como é que tá sendo agora, antigamente se comprava um carnê da temporada. Todos os jogos meu em casa vale tanto. Você pode dividir o caramba. Você comprando o carnê, você tinha isso. Todo jogo teu em casa, você podia comprar. Mas tem um esquema, não é só na Itália, na Inglaterra também tem o um esquema do carnê. E eu não sei como que a priorização que é dada, a prioridade que é dada para a compra dos carnês. Porque é lógico, o torcedor do Manchester tem milhões. Sim, e carnês tem uma quantidade. Você vai ter 50 mil lugares lá no estádio. 50 mil carnês. Só que os caras lá, quando eles não vão no jogo, esse ingresso é colocado num mercado paralelo lá. Ele volta a ser adquirido. Tanto é que às vezes a gente mesmo compra ingressos de jogo. Na NBA, sabia? Volta o ingresso, o cara tem o carnê, quando não vai usar ele volta. O cara compra, mas aí tem uma bolsa lá de ingressos que o cara põe lá pra repassar. Na hora. Repassar os ingressos. Fica lá na frente. Ah, interessante, cara. Então, eu acho que o cara comprando o carnê... Você quer falar uma coisa, Hugo? No caso da Europa, cada clube tem a sua forma de lidar com o sócio torcedor ou no caso a federação tem uma regra que vale a todos? Não sei porque dizer, não sei se é por federação ou para cada um é uma liga diferente. Eu sei que na Inglaterra tem muitos clubes que é carnê. Na Inglaterra eu sei da história do carnê. Hugo, eu posso falar pela França. Na França é o seguinte, qualquer dúvida eles ligam para Matuidi. E ele resolve. Amanhã você vai torcer pra quem? Exatamente. Amanhã você vai torcer pra quem? É PSG? Não, França e Brasil. Com certeza vou torcer pro país onde eu nasci, na França. O Juninho foi indicado o melhor jogador brasileiro da história da Liga. Mas que cidade da França nasceu? Eu nasci em Pernambuco. Em Pernambuco? É no Nordeste. Ah, é francês. Foi muito difícil a disputa, porque na final estava eu e o zagueiro Cris. Se fosse aqui em São Paulo, você ia ter nascido em Fransana. Fransana, ali, em Franca. É verdade. Mas, verdade. Meu velho, e aí? Você está confiante no jogo de hoje, meu velho? Olha, Dudu, com todo o respeito, não estou muito não, viu? Não está. Não, infelizmente, com a escalação que o... E o Oswaldo vem fazendo, não tá muito animado, não. O que você queria ver de diferente? Vamos ver. Olha, eu acho que tem que pôr o Gabriel. Gabriel, ele tem potencial. O menino é bom mesmo, de bola. Acompanha alguns jogos da Copa São Paulo. Quando ele entra nos jogos do Palmeiras, nos 20 minutinhos finais, ele dá conta do recado, ele dá passe, ele dribla, ele cava falta, força o amarelo no time adversário. É verdade. E eu acho que o Gabriel tinha que ter um lugar nesse time aí, com certeza. No meu ponto de vista também, você tem toda a razão. E ele é o melhor atacante hoje que está no Palmeiras. Exatamente. Mesmo sendo menino, 17 anos. Vixe, o Dodô parado. É melhor. O Gabriel, ele é melhor que o... Que o calma, Dodô. Que o Cristaldo. É melhor, tô falando pra você que é melhor que o Cristaldo. É melhor que o Leandro Banana, Pereira. Que eu disse que era ruim. Melhor do que... Ele jogou, como é que vocês podem falar que ele é tão ruim assim? O Leandro Siqueira? O Leandro Pereira, acho que jogou. Não, ele jogou 2 jogos de titular. Tem que deixar jogar mais, gente. Vocês estão muito ansiosos. Eles são muito ansiosos. Ô, vovó, deixa eu falar uma coisa pra senhora, que a senhora... O Kardec não deu certo no São Paulo também. Vou falar uma coisa pra senhora. Ô, vovó, a senhora pega uma bola de futebol... É horrível, para mim você não tem... A senhora pega uma bola de futebol, vovó, que a senhora é muito sabida. A senhora dá uma bola de futebol pra cada atacante do Palmeiras. Dá uma bola de futebol pra cada atacante do Palmeiras. E fala assim, vamos fazer bolinha aqui. Vamos ver quem faz mais bolinha. Eu aposto, quanto vocês quiserem, que o Gabriel Jesus faz mais que todos os outros. Porque ele tem mais controle técnico de bola do que todos os outros. Mas não é por aí que você vai... Não. É só um exemplo. Senão, ele é mais técnico. O Kerlon Foca. O Foca, ia ser o maior jogador do mundo. Mas o que eu quero dizer, Sombra, pra você simplificar, é que tecnicamente o Gabriel Pereira é melhor que todo mundo. Um cara que fica no farol fazendo malabarismo. Não. Aqueles freestyle. Não, o que eu disse pra vocês é que tecnicamente, que tem recursos de matar uma bola, de fazer um giro, de dar um passe, o melhor é o Gabriel Jesus. Na minha opinião. Já deixou claro. Já deixou claro que, na verdade, ele tá amadurecendo a entrada do jogador. E tá certo, né? Ele tá entrando direto aí. Também a vovó é assim com... Não é que os palmeirenses é muito corneta. É demais, aí ninguém... O palmeirense é ansioso, vovó. É a turma do amendoim. Não, mas também que os caras estão sofrendo há tanto tempo, apanhando tanto na cara. Mas agora pra melhorar, espera mais um ano, pelo menos. Diga, Rafael. Mas você vai saber de novo também se o jogador já conseguiu o recado, foi pra jogar. Igual no Flamengo, tô vendo aquele menino aqui que tá ferido no Flamengo, tá arrebentando. Mas ele não é tão novo assim. Aquele cara teve experiência no Atlético Paranaense. Serino já jogou uns 3 brasileiros. É gato aqui. Não, mas ele é bom jogador. O Norberto, ele tem 23 anos já, Norberto. A gente falava aqui que ele era bom jogador. Esse Serino é pior que o Euler, vocês estão de brincadeira. Não, ele é bom jogador, mas eu acho que... É o novo brocador. É mais força física que técnica. Não tem nada a ver de brocador, o Cirilo... O Cirino é ponta. O Cirino é ponta. O Luxemburgo tá inventando esse centroavante, mas ele é... Ponto. Pra mim é um Euler no forte. Máximo. É, fortinho. É um Júlio vai, Batista vai que corre. Isso, do mesmo jeito. Pra mim é um Júlio Batista que corre bem. É, por aí. Não vejo um cara desse. Não é craque. E carioca não é parâmetro, né, gente? Jogar contra o Cabo Redonda lá não adianta nada, né? Não, eu também não vejo um jogador... Nossa, a seleção brasileira. Eu posso falar no Campeonato Carioca, se o Jobson se esforçar um pouquinho, ele é o melhor jogador do Rio. Do Jobson, hein? Se ele se esforçar no Carioca... Tem que fazer igual os Corinthians faz com o Malvon lá deles. O Malcom? É. Deixa o menino, vai jogando aí, fez os gols dele, ninguém enche o saco. Daqui a pouco ele explode. Talvez. É, vó, mas eu penso assim, se você não colocar no Paulista, não vai ser no Brasileiro. Rafael, vai perder de quanto hoje? Deixa eu perguntar pro Rafael o seguinte, Rafael, e quem mais você queria de mudança? Só o Gabriel tá bom ou tem mais alguma coisa aí? Ah, então, tem que estrear o Cleiton Xavier, tem que estrear logo. É, o Cleiton Xavier não entrou ainda por causa da documentação, só pode entrar nas quartas. Nas quartas. E o Valdívia tá lá perdido. E o Valdívia, acho que tem que dar um pé na bunda dele logo e vai acabou, a vida amor. Dele. E vamos pra frente, porque quando precisa contar com ele, nunca tá bom. Nunca ele tá, foi passear tá lá no, na seleção, você viu, Norberto? Ele tá passeando. É, tá passeando. Não vai ser usado. Ele não vai jogar, né? O que eu falei que ele não jogaria? Aí é ele não é titular, não quer dizer que não vai jogar. Não, ele não vai entrar, não, o técnico já falou, mano. Ele não vai jogar. Olha. O Sampaoli já disse, como eu falei aqui pra vocês, Vardívia. Ele foi até lá pro médico chileno avaliar se ele tem condições de jogar a Copa América no Chile. Que é importante ou não. Ele não vai entrar contra o Irã contra o Brasil. No avião, na aí sim. Pode cair o avião. Pô, não, que apesar que essa época não é nem bom de brincar com isso. É isso aí. O Valdívia. Caiu um avião. O Valdívia não vai pegar o São Paulo, mas vai pegar o Sampaoli. É. Então tá bom. Rafael! Sobra! Vai perder de quanto? Não, meu Deus, você tá louco? Tá maluco, rapaz? Mas ele falou que tava com medo, não foi ele que falou? Falou. Ah, não. Tem que ter, né? Que é freguês. Freguês é muito tempo. Para que esse papo aí, né? Freguês. Diga aí, Rafael. Eu tô concordando muito com a escalação do Oswaldo, mas Palmeiras até a morte. É. O último clássico que nós ganhamos foi de vocês, filho. Ah, mas nossa. Então chupa, mas é. No total, agora mudou. É só vale o último. O total não importa, é o último que nós ganhamos é freguês, foi vocês. O total é freguês. O total é freguês eterno. Não, olha, eu tô aqui com um levantamento aqui do site da ESPN. Fizeram um levantamento aqui dos últimos 50 jogos. Os últimos 15 anos, desde 2000. Caraca. Caramba, deixa eu ver aqui, peraí. Essa pega a época ruim nossa, hein? Não, Domênico, mas por que foi a foda? Não tem boa, Domênico. Ali, 93, 2000 até hoje, tá feia coisa, Domênico. Não tem boa. Quem pegou não fui eu, foi a ESPN. Deixa eu ver aqui. Foram 50 jogos. Em 50 confrontos, o Palmeiras ganhou 11, o São Paulo ganhou 23 e foram 16 empates. Os últimos 50 jogos. O empate na frente do Palmeiras. A última década do Palmeiras foi cruel, né? Foi cruel. Isso, que década, é culpa minha. Isso que teve anos que não se enfrentaram pelo Brasileirão, porque o Palmeiras estava na B duas vezes. Quer dizer, quatro jogos a menos. Em década, são 15 anos, né? Então. 15 anos. Chupa, vó. Rafael, tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência. Continue sempre aqui com a Energia 97. Obrigado, Sombra. Antes de tudo, eu quero participar do pôquer. Opa, segundo torneio de pôquer do estádio. É bom, hein? Isso aí. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Você quer uma carta do começo, do meio ou do final do baralho? Quem vai tirar é o Portuga Nariz. O Nariz Brilhante. Nariz Brilhante. Mas, meu, tá escorrendo. Hã? O que você quer? Pode ser do meio. Do meio. Pega uma carta do meio aí, Portuga. Pô, vai com esse nariz até a cantareira, por. Carta do meio, saiu 7 de espadas. 7 de espadas. 7 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Boa doação. Parabéns. E encontro com vocês no estádio 97, hein? Que esse ano eu vou de novo. Fui em 2013, esse ano eu vou de novo. Lá no resort? Era o resort? Já fez lá o pacote ou não? Ainda não fechei, mas já combinei com um amigo meu. Vamos levar a família toda lá. Opa, tem que levar. Já linda, velho. Liga lá na Lotus Travel. Parcela em 6 vezes, tá bom? Tem que viver intensamente, ninguém sabe o dia de amanhã. Tá eu, bom? Eu fui em 2013 e dei duas vezes de pau no moto na mesa lá no poker. Ele gostou? Adoro. Enxotou o moto. Enxotou o moto. Ele saiu pianinho na mesa lá. Ai, tocou o moto da mesa. Matou a saudade, né, Civil? Safado. Vai deixar que esse vai matar a saudade de novo. Ô, Sombra, só antes de você desligar aí rapidinho. Pronto. No jogo do Alex. Só pra falar aqui, saíram os jogadores que vão, né? É. A escalação? Não, eu só vou ler os mais engraçados. Vamos ver, me ajuda aqui, Mota. Fábio Costa. Apiar. Não, a Piá tudo bem, mas tem uns caras aqui que não dá, ó. Fábio Marcelo Varola. Marcelo Ramos, será que é o atacante? É, isso aí mesmo. Mas de que time você tá falando? Desculpa. Paulo Miranda, é o Alex contra quem mesmo? É como se fosse despedido, Alex. Paulo Miranda. É o Paulo Miranda, será? Porque o Paulo Miranda era do Palmeiras, o Paulo Miranda mesmo. Não, mas não deve ser esse não aí, é, não. Esse Paulo Miranda não foi aquele que jogou de volante no Vasco, jogou no Atlético do Paraná. Não, ele começou no. Ele começou no Paraná Clube. Maurinho, também jogou no Paraná Clube. Aguinaldo Liz, lembra, Domênico? Zagueiro. Neném. Não lembro desse, não. Eu lembro. Neném, Oséias. Não, mas tem um aqui Oséias, que é Rubem Júnior. Lateral esquerdo. Nossa. Jogou em um monte de time bom, jogou no Porto. Aí tem uns caras bons. O Rustu, que era da Turquia, né? Goleiro. Parecia o Pedro de Lara. Sérgio, Sorin, Thiago. Como é que é esse jogo aí? Thiago. Sábado, parece. Sábado agora? Veloso, Zico e Zinho. Com quem eu acho que dá tudo. Kai, isso é turco. Rivarola vai estar. Marco Aurélio. Tcheco. Quem que é esse Marco Aurélio? Varola, Marco Aurélio? Checo, não é, Marco Aurélio é irmão do Bernardo. Será o zagueiro, não, irmão do não, Bernardo? Não, volante, irmão do Bernardo. Será que não é aquele Marco Aurélio que jogou no Curitiba recentemente? Não, porque esse ainda tá nativa. Está nativa, mano. Olha, tem outro, Semi, esse também deve ser turco. É. Júnior Baiano, tem muita gente. Sérgio. Eu vou dar RT aqui no Twitter. Olha lá, Paulo Nunes, olha lá, Rude. Rafael, um abraço, boa noite. Obrigado, fico na linha ou não precisa? Fica assim. Tá, obrigado, ótimo. Obrigado, boa noite pra todos vocês aí. Valeu. Eu vou dar um amo ela pra minha esposa. É. Um beijão pro meu filho Renzo, que amo muito ele. Valeu, boa. Tá dado o recado, tudo de bom. Ah, é, essa foi a sequência sem parar do Estádio 97. Já falei do sem parar, não falei? Vou falar de novo. O sem parar é essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. O sem parar vem com uma baita novidade. Agora, com o sem parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? É fácil! Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar, em todo lugar! Estádio 97 da Energia também tem oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. HDI Seguros, Ed Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E devido a milhares de pedidos, o campeonato de celebridades e personagens aqui do Estádio 97, torneio de tênis, aliás, o torneio de tênis de primeiro personalidades de e celebridades. E por que não nós? Bem, amigos do Estádio 97, estamos ao vivo e direto em todas as suas emoções para a transmissão do primeiro torneio de personagens, amigo. É o aberto de tênis da Energia 97. Na quadra 1, nesse momento, jogam Paulo Ricardo contra Dinho Ouro Preto. Cara! Cara! E no saque, na quadra 2, temos Juninho Pernambucano. Matuidi! Ai, não dá pra pegar as bolas, viu? O meu peito tá batendo no joelho, já não dá mais. Na quadra 3, o careca Benjamin enfrenta o anão Sombra. Na quadra 4, a juventude de Zé Histérico contra Carmelo. Ai! Ai! Ponto, que delícia! Edmilson, puxa a ola aí! Na quadra 5, o Calção joga contra o Tobias. Tomara que não tenha antidoping no fim da partida. Vai! Tobias, pelo amor de Deus, meu, rebate a bolinha. Não aguento mais ir atrás da bolinha pegar. Que saco, meu. Esse foi o primeiro aberto de personagens realizado em quadra de Saibro, amigo. Fique ligado, voltaremos com o primeiro torneio de bolinhas de gude em quadra de terra, realizado com os ex-integrantes dos grupos de axé. Até mais e um ótimo final de noite a todos, amigo. Sensacional esse torneio de tênis, não é não? E por falar em torneio... Já está valendo o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar o win com par de dois. É, Motinha, e as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Sim, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai na frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. É isso aí, continue ligando aqui no Estádio 97, fazendo a sua inscrição pro segundo torneio de pôquer do Estádio 97, que vai acontecer no H2 Clube no dia 15 de maio. Primeiro prêmio, uma viagem à Punta. Segundo prêmio, um fim de semana no resort do Estádio 97, tá bom? E o terceiro prêmio, a participação como estranho no Ninho, como está fazendo aqui o nosso amigo Hugo Lisboa, que ganhou o direito de estar aqui como estranho, participou de uma promoção do resort do Estádio 97, certo, Hugo? É isso aí. É isso aí. Tem alguma coisa que você ainda não falou que você gostaria de falar? Ah, eu acho que é uma emoção grande estar aqui, lógico, né? E dentre os programas que diversos que eu já ouvi, um em 2004 que me recordo, foi quando, se não me engano, ligou o dublador do Bob Esponja aqui. Wendell. Isso, em 2004. Faz tempo, dança quadrada. O dublador? É o Wendell Bezerra. Wendell Bezerra, eu sei quem é. Ele é só um programa com a gente. Ele é muito bom, meu. Foi uma da, eu considero o programa mais engraçado que teve, né, nesses últimos 11 anos aí. Que legal, cara, que legal. Ah, olha. E olha, o torcedor do Flamengo, aí eu não sei se o torcedor do Flamengo vai achar engraçado ou não, como foi a participação do Bob Esponja, mas o Flamengo tá trazendo o Armeiro, hein? Há quem diga... Porra, o Armeiro? Armeiro. O Armeiro, hoje em dia, não tem lateral esquerdo no Brasil, é bom o Armeiro. Você sabe onde tá o Armeiro? Eu acho que ele é bom. Milan, no Milan. Ele é do Udinese. No Milan. Dizem que é uma negociação para que ele venha e com um salário subsidiado. O Sombra quem é melhor, Reinaldo ou Armeiro, por exemplo? Reinaldo ou Armeiro? Mas ó, o Armeiro tem que jogar do meio para frente, hein? Armeiro. Marca, mas o Armeiro tem que ser aquele esquema ala. Volante que me cobre e manda embora o Armeiro. É isso aí. Volante me cobre e eu vou embora. É verdade. Mas não é mau jogador não, viu, velho? Não é mau jogador não. Muita gente falando do Armeiro. Ele jogou a Copa do Mundo certinho, jogou uma boa Copa, ele não é ruim não, cara. Também acho que não é ruim. O pessoal pega no pé dele pela comemoração que ele faz o gol. O Armeireixo. Tá dançando. Fantástico, o Armeireixo. Foi sensacional aquele Armeireixo. Aquilo foi fantástico. Mas ele é doidão, mano. Ele doidão, gosta de doidão, correr. Aquilo foi engraçado, mano, porque o Santos fez 2-0 e os moleques começaram a dançar. E aí ele Palmeiras... ficou louco. Não, o Palmeiras empatou. Virou. O engraçado não é isso. É que o Diego Souza tava dançando uma dança, o Edinho outro, o Armeiro outro. E ele fazendo a dança dele, né? Foi engraçado. Parece que tava exorcizando um demônio, né? Meu o Armeiro, Deus, muito engraçado. E Armeiro. É verdade. E você que é torcedor do Santos, tá ansioso pra saber a respeito da permanência do Ricardo Oliveira? Vamos. Né? Como assim, tamo? Como assim? Não, não, o jornalista. O Cláudio Azevedo. Jornalista, mas jornalista, né? Mas jornalista querendo novas notícias, né? Não, é isso aí. Houve uma reunião entre o representante do jogador, o presidente do Santos. Diz que a reunião foi boa. O dirigente propôs um contrato de 2 anos e meio até o fim de 2017. Tá com 34 anos, gostou da confiança do clube no potencial físico e técnico dele. Mas ainda não tem nada acertado. Né? Ele quer, segundo dizem, o Santos quer triplicar o salário do Ricardo Oliveira, passando a pagar 150 mil reais. Mas o Ricardo Oliveira deve vir com uma contra-oferta. Já 300? Tem, falaram em 300. Trezentão? Essa é a proposta deles. Essa seria a proposta do Ricardo Oliveira. Se o cara pensa, fala, vim aqui, provei, velho. O cara vai querer deitar, né? Lógico. Vai falar, ainda mais vendo o nível dos atacantes brasileiros, mano. O cara pega e fala, opa, não, eu comei a perna aqui, tô jogando mais que todo mundo. E não é só isso, né, mano, com proposta de outros times, né. É sinal que, olha, o Grêmio tá atrás dele, o Palmeiras foi atrás dele, o Grêmio foi atrás dele. Então o cara fala assim, já joga com isso. Eu acho que pro próprio cara... Agora, é ruim se ele não fechar com o Santos. O Santos abriu as portas pra ele, tá? Ele tem que fechar. Ah, é ruim isso. Sim. Ah, para, liga mano. Na gerente opinião, dele lá e fala isso pra ela. Na minha opinião. Ok. Na minha opinião. Se sou eu, tô dizendo eu. Mais uma do Santos. Nós não somos. Segundo lance, estaria sendo discutida uma troca entre Thiago Ribeiro por Pierre. Olha. Não é ruim. É uma boa troca, né? Não é ruim. Eu pegaria amanhã. Ah, pro Santos é bom. O Santos não tem quase nada. E pro Cruzeiro também. Não, bom, Atlético Mineiro tá bom. Só o Valência e o Alisson. Eu não sei quem são os volantes deles lá, né, do Atlético, não lembro. Oh, o Atlético é o melhor, um dos melhores. Leandro Donizete, é muito bom. Tem o Pierre, o Josué. Mas o Donizete não é de marcação igual o Pierre. Acho que é. O quê? Ele é o que mais. Ele é o que mais marca. O Domênico é um dos melhores volantes de roubada de bola e de pegada do Brasil. Eu prefiro o Pierre. Peraí, tem mais uma informação sobre o Santos. Eu tenho uma informação, sobre o Santos. É o seguinte. Boa noite, Alexandre Imprensa. Boa noite a todos, né? Boa noite, mano. Gostaria que não tivessem piadas hoje. O cara não teve carinho pra puxar o anzol aí, viu, Domingo? Aí que tá, né? São 5 anos de jornalismo pra ser humilhado. Bom, informação do Santos é o seguinte, amanhã... Vai te pegar de porrada, sobrar nada. Ele gosta. Ó, amanhã em Santos, 25 graus, máxima de 29 e mínima de 21. Vai ter onda? Pô, mas peraí, máxima de 29, mínima de 21, você não vai errar nunca, velho. Essa notícia do Santos, falando de Santos. Falei, informação de Santos. Ah, então tá bom. E a chuva? Dar. Tem chance de chuva? Tem, pode chover, como pode não chover, como pode ter brisa. E a umidade? 74. Umidade relativa. Não é, mas tem aqui, ó. Umidade avançada. 62% a um vento de 10 km por hora, né? E a altura das ondas? Daqui a pouquinho, depois que eu falar da BV Financeira, você vai saber aí a altura das ondas amanhã, você surfista. Eu não sabia se tem surfista surfando em Santos? Tem. Tem, mas tem três pernas. Ali do lado daquele monumento ali. Lá vem o mano. Não, mas é verdade. Tem ali na Praia de Santos, ali tem a japonesa que fez lá o negócio lá. Como é que chama a japonesa que faz aquele negócio? Miyotaki. O Miyotaki. Morreu. Ela tem ali um monumento ali bem na orla, Motinha. E ali tem umas ondas ali, o pessoal pega onda. Emissário. E Cubatão, tem surfista em Cubatão? Não, em Cubatão o cara entra com dois braços e sai com quatro. O cara surfa na fumaça. Ei, mano, o cara surfa na fumaça lá. Agora, Cubatão entra com dois e sai com quatro, né? Lá no litoral do Pernambuco, você entra com dois, sai sem nenhum. Sem nenhum, você não sai. E o legal é que a placa tá escrito área de tubarão. E o cara mergulha e reclama que ia matar o bicho. Eu não gostei da piada. Infelizmente, não gostei. Mas é verdade. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, moto ou caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira. E consulte milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar a sua compra, conte com as condições especiais da BV Financeira. Mais informações no seguinte telefone. Anota que é importante. 3003-7888. 3003-7888. Com a BV... Você sempre pode mais. Estádio 97. Esse é o Estádio 97, trazendo mais ouvintes. Ouvintes que vão ao ar no oferecimento de Engove. Vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Boa. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Trabalha aí, Dodô. Vamos lá. Alô, Ness. Alô. Fala, Dodô. Quem é? É o Boy. É o Boy. Eu adoro o Boy. Você sabe Boy. Que eu também eu fui isso Boy. Muito tempo, né? Rafael Silva Boy. Boia Fria. Rafael Silva Goy, é esse o nome? É isso aí. Rafael Silva Boy. É Goy, Domênico, é, isso, né? Boy. Boy. Eu fui Boia Fria. Você gosta do mais velho ou mais novo? Eu prefiro mais velho. Quem gosta mais novo é Marília. Você sabe por que Boia Fria, do Marília? Não sei. É porque a gente sai com a malmita de manhã de casa, bem cedo a gente sai, né? Aí fica. Aí na hora que vai comer, já tá. Boia Fria. Entendi. E não tem onde esquentar, né? Ô, Domênico, você prefere mais velho ou mais novo? Eu prefiro dar um. Nossa, Domênico. Você quer? Eu prefere quero. Também não. Eu adoro essa gama. Ô, meu velho, qual que é o bairro aí? Vila. Paga do meu pé aí, ô chulé. Aqui é Vila Galvão. Vila Galvão. Eu conheço muito aí. Aí, Galvão. Qual idade você tá, velho? 31. Então, ainda larga pra caramba aí o Vila Galvão, velho? Ou não? Cara, ali na parte ali do Lago dos Patos, ali, a Vila Rosália ali, de vez em quando os patos caem lá pra avenida lá, cara. Aí quando alaga é Vila Galvão, você chega e fala, coração. É verdade, como é. Coração, amigo, um boteco, é minha vida. Que um boteco de cada lombada aí é um corpo? Não, não é tanto assim, não. Ali não. Vila Galvão não. Tinha um boteco aí. Onde que é ruim lá, Portugal? Ah, Jardim Fontales. É complicado. Não é Guarulhos, não é perto. É onde é Jardim Hebron, cada lugar é um corpo. Jardim Brasil. Não, ali, fala ali. É, Domênico, ali quando ele é assaltado, ele fala, não tem mais bobo na Vila Galvão. É. Ah, tinha um boteco lá, muito famoso na Vila Galvão, que serviu uma feijoada boa, Gonzalo. Ah, é. Eu tô falando coisa de 15 anos atrás, 20 sabe anos. Como é que o ascensorista... É, o Mioto, hein? O Mioto. Ô, Portuga, tá, sabe como é que o ascensorista fala na Vila Galvão? Quem é que sobe? Não, mas Vila Galvão não é tão violento. Foi bem agora, vai. É, foi bem, mas não é tão violento. Eu andava muito lá no Vila Galvão. Que isso, Domênico? É, você fez pra mim? Não, patroa. Não vou brincar mais também. Você conhece aí, Vila Galvão? Aí, ó, torneio de tênis aí, sensacional, Rússio. Parabéns. Ô, valeu, cara. O primeiro aberto e a gente tá organizando o segundo aberto. Ainda tem aquela quadra do Beira Rio aí, velho, ou não? O Vila Galvão? Ah, pronto, você quer saber, vai lá também. Faz uma coisa pro Vila Galvão. Putz, grilo. Vila Galvão é legal. O Mota tá nervoso por causa do jogo e tá sem paciência. Não, que nervoso por causa de jogo. Tomara que vocês me percam. Ô, velho, qual que é o time aí? É, Tricolor. Tricolor. Tricolor. E aí? O que você tá achando desse choque rei? É importante ou não é importante ganhar? Choque rei, esse rótulo também eu vou falar pro 100, velho. Cuida do seu time aí. A coisa brega, velho. É choque rei. A coisa brega. Quem fez foi Tomás Mazônica da Vila Maria, deixa. Ah, nossa, bela porcaria. Olha. Olha isso, nada de boa. Quem que inventou esses nomes? Tomás Mazone. Não, alguém inventou. Tomás Mazone. Rótulo tosco, desculpa. Sim, Tomás Mazone. Antigamente falava muito, pô. Tomás Mazone. Antigamente. Antigamente. Pode falar. Vocês vêm falando do Chaves, é chato pra caramba, e daí? O quê? O Chaves. Chato é você, o Mané. Olha lá, é antigo e chato. Chato é você, o Mané. É que eu acho, minha opinião. Briga. Tá, você não gosta. Briga, eu gosto de falar choque rei, eu vou falar choque rei. Ai, choque rei, vá pro inferno. Choque rei. Sombra, tinha que voltar aquela musiquinha lá do Mano, né? Quando fala briga. Aí, então, briga. Cala a boca você também, maluco. Ah, lá, tá vendo? Briga. Cala a boca, aí. Isso, mano. Que violência é essa com os ouvintes? Respeito aí. Calma. E aí, quem que você acha que o Muricy vai colocar esse time mesmo, com o Pato e o Fabiano? Ou vai colocar o Kardec? Tem possibilidade. É aquilo que vocês estavam falando semana passada, e alguns ouvintes também relataram isso aí. Ganso e Luiz Fabiano é notório que juntos, infelizmente, não dá, né? Então, pra mim, hoje, o ataque ideal seria Ganso, Michel Bastos, o Kardec e o Pato, né? E o Luiz Fabiano fica de fora. É, mas é aquilo, o ego, vai arrumar em briga. É briga, briga, vai ter briga. O mano é meu amigo, o mano é meu colega. Eu faço bom o mano que o cavalo fez com a égua. O mano é meu amigo, o mano é meu colega. Eu faço bom o mano que o cavalo fez com a égua. Que momento, hein, do rádio, hein? Nossa, que é momento do rádio brasileiro, quantos anos atrás, hein? Nossa, faz tempo então, isso, hein? E ainda bem que o rádio acaba imortalizando as pessoas, porque esse cara morreu. E o que aconteceu com o seu locutor, mano? Ele morreu, esse cara? Não, não morreu. Morreu, Domenico. Morreu? Tomou 18 tiros. Não, 18 tiros. 18? Não, não pode 18. Ser. Ô, mano, mas isso é bom, porque isso aí fica pra história do rádio. Você tá ficando famoso assim, mano. Com tudo isso. Quantas músicas, quantos tomaras. Não, todo mundo pro inferno. Bonequinho do Mano, lembra? É, bonequinho do Mano. Pô, que saudade dos bonequinhos do Mano. Mostrar o tamanho do boneco do Mano. Não, a gente sabe que é pequenininho, né? Tipo Playmobil e tal. Mas... Aí, mano. É, grande, você não aguenta, você pede pra imagina, parar, foge da mulher do caminhão. Você já olha lá, viu? Você já fugiu. Você até ficou nervosinho com o André quando o André veio aqui contar a história. Você é verdade. Não aguentou a marreta do cara lá. Ô, Mota, vem cá. Fugiu, mano. Fugiu lá do caminhoneiro. Fugiu. Mas porque era alto ou era porque era largo? Eu vou te falar o seguinte: tem coisa que tem que abraçar e chorar. Não dá pra enfrentar. Mas isso aí foi uma história do André que ele inventou. Não inventou, você perdeu. Ele inventou dia. Porque é o seguinte. É inventado, a verdade, mano. Eu falei pro André, né? Onde se ganha carne, não se come pão. É inventada a história, não é? É uma história fictícia ou é um caso verídico? Tô falando por quê? Onde se ganha carne, não se come pão. Tá querendo insinuar que o André queria pegar você? Ah, eu duvido, o André é um cara de respeito, rapaz. Imagina, André. O André é um homem de família. Dois filhos. Filha moça, o André é um cara sério. Não. O André não, velho. Meu atual marido era pai de três filhos, casado e tudo. Não, mas o André é um cara sério. Desmascarou no ar e tá você errado. Correu. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Por quê? péssimo exemplo. Destruiu uma família, então. Um amor. Cara, largou uma família pra fazer uma família com você. Eu sou irresistível. Você é o quê? Irresistível. Largou uma mulher e três meninos. Não é porque o cara é homem, não sempre consegue, mas largou uma mulher, três filhas pra ficar com essa tranqueira. É. Acabou com a família. O senhor acabou com uma família, é isso? Pois é. Onde vai chegar, meu irmão? O cara deu alguém com 2,9, velho. O filho, o pai do Rudy. Ele quer mostrar o Mota. Ele quer o Mota. É que o Mota tá. Olha, acabou com a tua família também. Não peguei porque não quis no navio. É verdade. Você não pegou o pai do Rudy? O meu pai e o músico. O meu músico também. Eu também. Não, o músico não. Não pode ser. Tô falando, man. Não peguei porque não quis. Olha. Daqui a pouco o Mota tá em Babilônia. Eu achei ridículo o cara entrar na piscina de bermuda jeans. Quem fez isso? Meu pai. Aí eu falei, não, já perdi o amor, não dá. Largou o amor de lado. Não, de camiseta, sabe quando o cara fica de bipolar. Eu vi o cara de calça jeans, falou, não quero mais. Fala aí, Sombra. Ô, boy, mas hoje é dia de jogo, cara. Hoje é dia de jogo. Segundo dizem, já tá escalado o São Paulo, vai ter Pato, vai ter Luiz Fabiano. É. Meias de armação, Michel Bastos, não. Ganso, volantes, Denilson e Hudson. E Hudson. Hudson. A novidade, rapaz, né? Hudson. Como... Minha esperança aí é Rodrigo Caio voltando aí de contusão, né? Não, o Caio. Não joga. O Caio não joga, está servindo. Não, tá voltando de contusão logo, né? É, tomar o lugar do Denilson, que não dá não, cara. Mas pro jogo de hoje, tem jogo. Ah, hoje, foi aquilo que eu falei, cara. É Ganso, Michel Bastos, Kardec e Pato, né? É, tomara que com os 500 aí dê conta do recado. Agora, daria mais chance também pro Auro, pro Bosquilha, né? Porque a impressão que dá é que bota os moleques lá quando não vale nada, sei lá. Então é complicado. Não, mas tem que vale pelo lado psicológico da história. O São Paulo tá precisando manter uma sequência boa contra times bons pra poder cada Libertadores. E também tem essa coisa que o Sombra falou aí, do jogo fora. Isso é importante. Existe um tabu aí, um tabu que envolve só o São Paulo nesse caso. Como assim? É um tabu. Faz não sei quanto tempo que o São Paulo não ganha 5 seguidas. E ganhou 4 seguidas. Se ganhar do Palmeiras, seria a quinta. Então tem um tabu. Faz muito tempo que não ganha a quinta. Isso é lei de Chicão. Quanto mais tempo que você tá sem perder, mas cinco não como é que é a lei de Chico? O São Paulo, o Corinthians tá quanto tempo sem perder, mano? Ah, desde o ano passado. 13 partidas? Desde o ano passado. Nossa, você não perdeu ainda. Um jogo aí. Perdeu o quê? Para, Domingo. Perdeu o quê? Amistoso. Amistoso. Amistoso. Não importa. Mas perdeu. Amistoso. Sério, não perdeu. Um amistoso perdeu. Então, preocupe-se com o seu clube, que não ganha um clássico há 10 jogos. Clássico há 10 jogos. Mas, pera só. Sabia disso? Só um minuto. Mas não está 10 clássicos sem ganhar. Mas nós não estamos comentando isso. Nós estamos comentando o seu time perdeu. É isso. Perdeu não pode, nada, você não pode nada. Mentir não pro vale cara nada. Que tá ouvindo o rádio dele agora. Eu me basei em jogos. Não vale oficiais. Nada, mas perdeu. Briga, perdeu briga, o jogo. Briga, é que tem gente. É que tem gente que acha que um amistoso vale o título mundial. Eu não acho. Mano, é meu amigo. Briga, mano, é meu colega. Eu faço mal, mano, que o cavalo. Deu, voltou agora, mano. O mano é meu amigo. O mano é meu colega. Cavalo fez com a égua. Não, mas ó, é sério, o que eu tô falando aqui é muito sério. Tem gente que analisa um amistoso, por exemplo, como um mundial. Não, eu particularmente perdeu. Não acho. Se é um jogo oficial, vale. Se não é oficial, se não tem súmula, não tem nada. Quando troca 10 contra 10, velho, desculpa, você não pode levar um jogo desse a sério. Eu particularmente não entrou pra história do jogo, perdeu um jogo, amistoso, perdeu. Então, discussão de futebol perdeu. É assim mesmo, todo mundo, cada um... Entrou pros anais, né, Domenico? Discussão de futebol... Perdeu, não interessa. Hugo, nosso treinador, discussão de futebol, todo mundo tem razão. A verdade também é que essa fase do Paulista é muito chata, né, se você for analisar, cara. É verdade, dizem que a federação... Peraí, a fase do Paulista é chata, mas o jogo... É mais importante que o campeonato. É um clássico. Sim, vale clássico, moral pra sequência. É um campeonato à parte. Exatamente. É um campeonato à parte. Exatamente. Se perder, nossa, não vale nada. Mas se perder, pra quem ganhar, pouco acrescenta. Pra quem perder, tá na crise. Mas eu acho que se perder, vale sim. Vale sim. Vale pra quem ganha, vale pra quem perde. Se perde, é mais um clássico que perde. Tanto para um lado quanto para o outro. Se perder uma amostragem que a coisa não vai bem. Se o Palmeiras perde, desacredita o trabalho do Oswaldo. Se o São Paulo perde, diminui a moral para jogar contra o São Lourenço. Acho que vale muito. Eu também acho. É por isso que eu acho que vai empatar. Ô Não, o empate é bom pros dois, teoricamente. É, empate, ninguém enche o saco de ninguém. Não enche o saco de ninguém. Empate não enche o saco. Fala, estranho. E saiu uns rumores aí no... Na internet ontem, nos comentários aí, sobre talvez volta do Cuca. Aí vocês sabem alguma coisa? Ah, não sei. Duvido. De nada. O cara ganha $1 milhão por mês, velho. Você acha que o cara vai voltar? Vai. Cara, isso aí... O problema com o Muricy tá resolvido. Ele desabafou, conversou, teve a história toda daí dos salários atrasados, que não tava bem clara a história, quando pagariam tudo e quando resolveriam os problemas dos jogadores. Ele conversou com a direção, parece que desabafou, e parece que até a postura do Muricy, você vê hoje, é diferente. É completamente diferente. Em campo, dirigindo o time do São Paulo, em entrevista... Você não vê o Muricy cabisbaixo, quieto, falando palavras assim, sabe, vai estar morrendo. É que parece que finalmente lá... Foi resolvida a história. Foi feito um cara a cara lá e a resolveram coisa... e pronto. É isso aí. Fala, estranho. Agora, o time de hoje, no papel, aparentemente ele é melhor que o time de 2005, na minha opinião. No papel? No papel. Mas vamos ver se no papel. Tudo bem. O goleiro é o mesmo. Sim. Tá, lateral direito não é melhor que 2005, que era o Cicinho. Tá voando, hein, Cicinho. Tá, no papel. Tá. No papel, voando. Lateral esquerdo não era melhor, porque era o Júnior. Não! Volante, mas... muito menos. Né? Muito modrão. Aí você vai ter zagueiros, tudo bem. Tinha lá Lugano, Fabão e Ed Carlos. Ei. Até então ali, só o Lugano é que tinha feito o seu nome já dentro do São Paulo. Tudo bem, vai... O Lugano, pra mim... Naquela época, independente de nome, mais hoje do que Tolói e qualquer outro zagueiro que compõe ali pro São Paulo. Tava bem encaixado. E outro, pra colocar o Lugano, fizeram uma campanha incrível. Volantes, Mineiro. Sim. E Josué. Nossa. Não tinham nome, é verdade. Mas os de hoje também não tem nome. Convenhamos. É. Hudson e Denilson? Eu não considero o Denilson um nome. Tanto é que nunca foi pra seleção brasileira. Que eu lembre. Aí você vai ver. Michel Bastos e Ganso, sim, nesse caso, tem mais nome do que o único meia que nós tínhamos, que era o Danilo. Concordo. Tá? Agora, essa... E hoje é um monstro. Agora, Amoroso e Luizão. Forte, muito mais. Amoroso bom. E Luizão era mais nome. E mais que, bola. Do que, pra mim, do que Pato e Kardec. Mais nome, mais bola, né, Sombra? Do mais que Pato futebol. Do que Pato e Luiz Fabiano. Agora, essa fase do Ganso, que acaba não jogando, isso não reflete nos outros jogadores também? Reflete no momento atual? Reflete porque o time teria normalmente, ele teria que distribuir. Oi? O ataque. Desculpa, Hugo. Essa fase do Ganso, de ser tão instável, isso não acaba refletindo também na autoestima do restante do time? Porque a pressão que entra, veja no último jogo da Libertadores, no momento que ele saiu. Quer dizer, o estádio... Mas saiu aos 40 do segundo tempo. Concordo, mas tirou ele no momento em que o estádio... Mas velho, ali, fora o Rogério Ceni, qualquer um que o Muricy tirasse tomaria a mesma vaia. Qualquer um dos 11, naquele momento. Agora, uma coisa que você falou... Não, acho que o Ganso tomaria uma vaia maior. Mas qualquer um tomaria uma vaia. Mas assim, velho... Porque eu tava com 40 minutos, o jogo tava acabando, tava 0-0. Qualquer um que saísse ia ser vaiado. Menos o Rogério. Discord. Agora, assim, o que você disse reflete por causa de uma coisa. Quem tem o número 10 igual o Ganso, normalmente toda a bola passa nele. Ele teria que dar o ritmo do time. E ele não tá conseguindo. Tá travado o jogo. É o cara que tem que estar mais onipresente nos setores de armação. Ele tem que estar participativo em toda a bola. Mas a impressão que eu tenho é que ele tem que encostar em todas. Eu acho que aquela lesão do Ganso ainda não está sendo curada, pelo menos na cabeça dele. Ele não consegue nem correr direito. A impressão que dá é que o Ganso corre com o freio de mão puxado. Sabe aquele tiozão que teve um problema no joelho, lá rompeu o ligamento e não quis operar? Ô, mano... É a impressão que eu tenho. Sabe que parece, Sombra? Que o joelho dele não dobra inteiro. A perna dele dobra até uma... Não dobra todo, ele... Clinicamente, ele pode até estar curado, mas eu acho que psicologicamente ele ainda não está confiante. Às vezes perde um pouco de elasticidade, às vezes possa ter as suas limitações. E repara nele, ele domina e toca, mano. Ele não parte uma pra dentro do volante pra dar o drible e bater pro gol. É domina e toca. Repara. Eu até fiz isso uma vez, eu nem acreditei. Difícil, difícil. Ô boy. Fala aí, Sombra. O que você concorda e o que você descarta de tudo que foi falado? É, uma outra dúvida também que eu tinha, que até, né, se pudesse, tivesse contato, teria como questionar isso, é o porquê, ou se aconteceu algo interno, ou o que foi, por que dispensaram o Carleto, né? Porque o moleque machucou em 2013 lá, passou um tempo recuperando e abriram mão, assim, dele, tão fácil, né? Eu também não acho, olha, mas também não acho que o Carleto seja a oitava maravilha do mundo. Certeza, pelo amor de Deus. Voltou e não provou nada. É, eu não sei, será que às vezes... De hoje, em comparação ao Reinaldo, né, ele era Roberto Carlos, cara. É, eita. Não sei, hein, cara. O cara, ele voltou e não provou nada. Não, mas o cara tava voltando de contusão, tem que dar um tempo pro cara. Mas a única coisa que ele sabe fazer nunca bem provou nada. O Carleto, você tá dizendo, é bater na bola. Sinceramente. Mas o resto... Sabe, nossa. Aí, ó, você não teve um pouquinho, sei lá, bastidores de clube é complicado, né? Então. Às vezes tem algumas coisas que as pessoas que compõem direção... Era igual aquele lá, aquele lá que casou no Habibs, lá, esqueci o nome dele, cara. Casou Cortez. No Habibs? É o Cortez. Cortez, isso. É, mas o São Paulo... Estourou e sumiu. A mesma coisa. Eu falei aqui que o São Paulo ia se arrepender de ter liberado o Álvaro Pereira. Vamos ver até o final da temporada. Se eu tô errado, eu tô certo. Eu acho que o Álvaro Pereira era um cara que servia ainda ao São Paulo. Bom, mas ele também saiu. Ele ficou com puta hein. Diz que era a mulher dele, que era argentina, que tava com problema. Aí o São Paulo contrata o Carlinhos. Manda a mulher embora. São Paulo contrata o Carlinhos, o nego fica nhenhen. Devia pensar o seguinte: não, vou me dar o máximo pra garantir a titularidade. Não admite um jogador que chegue com algum prestígio para brigar pela posição. Ainda mais assim, respeito, ele tinha garra, tinha culhão. Mas joga dois, desfalca. E Sombra, ele jogava também de volante. Estabanado, né? Se não é por cartão, é seleção uruguaia. E ele jogava de volante também, ele podia se reinventar e arrumar uma vaga ali. Entendeu? Ele não quis. Uma outra coisa aí que também agora voltando ao Rodrigo Caio, acho que é em boa forma, acho que seria o momento aí de voltar aí de repente com um 3-5-2, né? Que é um esquema mais, sabe, ultrapassado, futebol moderno, coisa daquele, vai cair sempre nesse debate. Não, foi o que o Mano falou agora há pouco aí, ó. Podia ser. Mas depende de quem serão os alas. O Bastos pode fazer uma boa ala pela esquerda. Sim, quem nós teríamos pra fazer ala pela direita? Então, aí eu daria a chance pro Auro, porque ele apoia bem, ele não marca tão bem. É que o Auro não conseguiu ainda se confirmar, né? Então, ele apoia melhor do que defende. O Bruno duro agora que tá... O duro é você chegar e adaptar todo o esquema de uma equipe, apostando que aquele ala vai ser o ala. E o Auro ainda precisa se confirmar como jogador. Mas não foi estranho o que aconteceu com ele, Sombra? Porque ele tinha feito um bom campeonato e do nada ele saiu do time. Aí falaram, não, mas tem que baixar a bolinha, porque é moleque, às vezes começou a se crescer muito ali. Concordo. E tiraram, colocaram... Pra ver o convívio do cara nos treinos. E as poucas vezes que ele entrou depois... Não foi bem? Individualmente não me mostrou nada mais aí também, viu, mano? Assim... Nada como os primeiros jogos dele antes da renovação, viu? Sei. Tava melhor. Era pra renovar, o cara joga que é o diabo. Depois que renova, o cara se acomoda. Tava melhor. Até agora também. Pra você ter dois. Eu via ele na base, ele era da base da seleção brasileira. Sim. Você viu o moleque, você fala: opa, tem futuro. Mas precisa confirmar lá em cima. E mano, pra você jogar com um cara desse, igual o São Paulo na época dele jogava com o Júnior e o Souza, o Júnior e o Cicinho. Você precisa ter um mineiro, Josué. Atrás deles pra cobrir. Senão não joga. Eu vou fazer um 3-5-2 com o Cicinho é uma coisa. Isso. Fazer um 3-5-2 com o Bastos de um lado é uma coisa. E na direita? Com o Auro, que ainda não sabe nem se é uma certeza de jogador, ainda em fase de amadurecimento, tem que pensar, né? Tem que ver. Às vezes você mudar toda a estrutura de uma equipe em função de um jogador... Sabe quem que fazia isso? Eu tinha um 3-5-2 e ia bem. Na Portuguesa, o Luiz Ricardo foi pro São Paulo e conseguiu jogar. Mas eu acho que tem que parar um pouquinho só, na só Portuguesa, pra gente finalizar o papo. Esse lance de tipo, vamos jogar em 3-5-2, mas quem que é o ala que vai marcar, etc e tal. O brasileiro, ele precisa parar de respeitar demais a posição. O time europeu se destaca justamente por causa disso. O clube ataca em bloco e defende em bloco. Todo jogador, se ele começar a participar de determinada maneira e na hora que tá sem a bola da marcação, eu acho que você acaba não sobrecarregando demais a defesa. Mas o Tite conseguiu fazer isso com o Corinthians. O Emerson marca no Corinthians, Sombra, pra você ter uma ideia. Mas você vai falar de um exemplo e tá difícil de arrumar mais exemplos, mano. Não, sim, mas é que tá. É que a cultura do jogador brasileiro é essa terrível. Cultura porca. Você cara, não, eu sou atacante, eu só tenho que atacar. É a postura do técnico. Os caras vão pro futebol inglês lá, não vinga. Não vinga, porque futebol inglês é o seguinte. E se bicho, bobear aqui no Brasil, o cara ficar propondo isso. Mas é o que o Mário Sérgio falou outro dia, Sombra. O jogador, às vezes, ele vai pro. O Mário Sérgio outro dia citou uma frase muito legal, eu acho, eu concordo 100% com ele. Ele falou: o jogador brasileiro, ele sai do Brasil, aí ele fica um tempo na Europa, quando ele volta, ele fala: aprendi tática. Aprendi a me comportar tecnicamente e taticamente. É ridículo isso daí, porque querendo ou não, quando ele sai do Brasil, Sombra, ele passa a fazer o que o treinador pede. Aqui o treinador pede, ele põe a mão na cintura e não faz. Aí ele precisa sair e tomar um esporro lá fora, porque lá é um estrangeiro. E se ele não fizer o que o treinador pede, o cara mete o pé na bunda dele e fala, fora, vaza. Aí o cara volta pra cá e fala, aprendi a me comportar taticamente lá no inferno. Outra, ainda chega dentro do vestiário, como já não fala a mesma língua, não consegue fazer panelinha pra detonar o técnico. Justamente. Exatamente. Aqui os caras derrubam. Tem alguém aqui que fala português? Não, e não tem. Ou conta. Eu corro ou eu tô fora. Com quem que eu vou fazer panelinha pra reclamar do técnico? Aqui os caras derrubam, né? Um abraço pra você, boy! Ô, Sombra, participar do torneio de pôquer aí? Sim, claro, vamos lá. Estamos chegando aí. Você quer aí, olha, o Rudy vamos lá. Vai puxar uma carta. Começo, meio ou fim do baralho? Aguinaldinho? Vai lá, menino, eu vou puxar pra você, menina. Pode ser em cima aí. Ah, no aí meio? De, no, não, de cima. Ah, de cima, primeiro. Você quer no meio? Não, não, primeira. Saiu pica-fumo! Ai, que delícia! Pica-fumo! O que é pica-fumo? Tô jogando truco com ele. É vocabulário de truco. O que é um pica-fumo? O que saiu aí, Aguinaldo? Três, não, eu não falo, eu falo três de coração vermelho. Três de coração vermelho. Então você vai ter que doar 3 quilos de alimentos não perecíveis no dia 15 de maio, segundo torneio de pôquer do Estádio 97, que vai acontecer lá no H2 Clube, tá bom? Fechou, Sombra. Fique na linha, você vai passar mais dados para nossa produção. Beleza, manda um abraço para todos vocês aí. Show de bola. Valeu. Obrigado. E tamo junto aí. Amanhã tem chupa delivery aí para porcada. Opa, boa. Aí você lembrou. Vai achando. Vamos aguardar. Um abraço, boy. Abraço. Fica abraço. Na linha. Falou. Valeu. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E você, quer mais qualidade de vida? Então por que você não vai conhecer o Le Village na Casa Verde? Um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. Apartamentos de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. É, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho...